muito bem, pessoas que acompanham o nosso podcast. Voltamos para mais um episódio falando sobre os filmes de heróis de 2016. Personagens da Marvel e personagens da DC. Estamos aqui hoje com o Everton. Se o Dormammu fosse o Rick do Trato Feito, o Doutor Estranho tava fodido. Estamos aqui com o Jonathan. Fala, pessoal. E como diz um colega nosso do time, esse Superman é bonito pra caramba. Estamos aqui com o Raul. Boa noite, galera. Como ouvi dizer recentemente, não faz sentido, mas não tem sentido. Nem tudo precisa ter. Estamos aqui com o Ivaldo. Se o Superman não sangra, hoje vai sangrar. Cara, vai sangrar mesmo. Estamos aqui pra finalizar essa reunião de babacas com o Sanderson. E aí, gente, a impressão minha ou contrataram coisa do Quarteto Fantástico pra ser o Apocalipse? Eu não duvido disso. Eu sou o Vinícius e esse ano tá uma merda de filme de herói, infelizmente. E vamos discutir o porquê e vamos discutir os filmes. Podcast Nerd Patriarca. I didn't ask to be super, and I'm no hero. But when you find out your worst enemy is after your best girl, the time has come to be a fucking superhero. Cue the music. Hey, yeah, I wanna shoot, baby. Shoot. Ooh. How you doing, baby? Shoot. No. Not you. Então vamos começar, né? Vamos começar esse programinha retrospectiva, né? Como diria um amigo meu, ele fala retrospecto. Exato. Bela palavra. Uma retrospectiva de filmes de heróis de 2016. Filmes de heróis Marvel e DC, né? Não necessariamente dos estúdios Marvel. Vocês não entenderam, né? Não. O Max Steel não vai entrar. Vai sair um filme do Max Steel, mas a gente faz um podcast só sobre isso. Vai. Vai. Então, eu? Pode fazer. Eu e o Sanderson vamos fazer. Okay. Enfim, vamos começar, né? No começo do ano, no mês de fevereiro, mais exatamente, 11 de fevereiro, saiu o primeiro filme da Marvel, né? Vamos dizer, do estúdio Fox. A Fox produziu, mas é um personagem da Marvel. Todo mundo aqui assistiu todos os filmes que a gente vai comentar, né? Pra deixar bem claro. A gente vai dar muito spoiler, obviamente, se vocês não assistiram. Se ninguém assistiu algum desses filmes, cuidado. Tem muito filme que você não precisa assistir. E aí, quem quer começar falando do Deadpool? Deadpool, meu Deus, Deadpool. Ó, vamos lá, vamos começar falando. Deadpool, cara, filme legal, engraçado, mas, sei lá, vocês gostaram 100% sim. do filme? Sim, sim. Muito todo mundo curtiu 100%. 100%. Nenhum problema. Não, sempre tem, mas no geral é perfeito, não é, né? Eu posso citar um, já que a gente tá comentando, vamos falar pontos positivos ou negativos, dependendo do filme, então vamos lá. Vou citar pra mim o que foi o primeiro ponto negativo desse filme. Diga, já começa com o ponto negativo, porque, primeiro, o filme foi muito bem, críticas muito positivas, então eu acho que é um dos melhores filmes de herói que teve desse ano, foi, com certeza. Foi muito bom. Ano realmente foi muito bom. Fora a arrecadação, né? Surpreendeu. Sim, a arrecadação surpreendente. Então assim, vai, Valdo. Começa já criticando. Que já nós dando tapa de na cara. Já dando tapa na cara. Meu, o Colosso tava um saco nesse filme, cara. Isso eu concordo. Mas você o Colosso, já comeu a sua barrinha de cereal? Mas o Colosso, Zé, ele é um saco, não é? Ele ofereceu barra de cereal, ele tava comendo sucrilhos. pra eu que sou pelo velho, o Colosso, ele é chato desde o desenho antigo dos X-Men, velho. Concordo plenamente. Aquele da abertura zoada da Globo lá. Ele é chatão mesmo. Não, mas tem um ponto positivo. O cara não morreu, pelo menos, nesse filme, né? Porque todos os filmes que eu assisti com o Colosso, o cara morre nos 5 primeiros minutos, cara. De crer. Os caras transformam ele lá, né? Quebram ele no meio, o Colosso apanha pra caramba, coitado. Uma coisa que eu acho que pode ser um ponto negativo, não o Ivaldo falou da característica dele de ser chato, né? Eu acho que do outro filme do X-Men, como eles montavam a armadura dele, era mais legal do que desse filme, do Deadpool. Eu achei que esse não ficou muito digitalizado a coisa, sabe? Olha, em relação ao visual, pelo menos na parte assim do braço, a parte assim que mostra as ligas metálicas, eu acho que ficou mais próximo assim dos traços original, que era do gibi, das coisas mais original. Mas agora em relação à fala dele, a forma que ele é mostrado no filme, cara, eu acho assim, realmente, ele só aparece pra apanhar, cara. Ele só aparece assim pra fazer uma ligação com o X-Men. Sabe, pra falar que é no mesmo universo. Não, isso é verdade. Só que eu acho o ponto positivo do Deadpool, além de ser um filme divertido, engraçado, é ele sair dessa caixinha de como é feito os filmes de super-herói, né? né? Principalmente da Marvel Studios. Ele é um filme de herói violento, é um filme de herói que tem sexo, é um filme tá de herói... Que tá lá pensando nele, tá lá pra resolver o problema. Tem piada, tem palavrão, exatamente. Ele isso é uma história... Dele. Exato, é aquela história simples, é. O cara vai retratar a namorada dele. Que abriu esse universo dos filmes pra maiores de heróis, né? Exatamente. É, ele tem algumas coisas meio particulares, né? Por exemplo, ele tem essa parte, assim, de falar com a quarta parede, né? Que é falar com o público. A parte, assim, de herói que nem vocês estavam conversando, que ele tem os interesses próprios dele. Ele é mais um anti-herói do que um herói, né, cara? Ele meio que tá cagando pra algumas coisas. Não, totalmente. Esse negócio de quarta parede já é uma coisa que tá bem presente nos quadrinhos dele, né? Uh-huh, então eles só pegaram isso e jogaram no filme. Então foi uma adaptação bem legal. Quanto ao visual do Colosso, não dá nem pra reclamar muito, né? Porque tecnicamente é um filme de baixo orçamento, né? É, a Fox também não é tanto, assim, é verdade. Falando em coisa desnecessária, já que a gente tá finalizando o papo do Colosso, e aquela menina lá, Mega Sônica? O que é aquela menina biribinha? A menina biribinha. Biribinha? O que é biribinha? Sai correndo e explode? Cara, mas tem uma história engraçada dessa menina. Ela não pode... É, na HQ, eu sei que a gente não vamos falar muito de HQ, porque não tem nenhum muito conhecedor de HQ, mas ela, o poder que ela usa no filme não é o poder que ela tem na HQ, realmente. Porque a Fox não tinha os direitos do poder dela, um negócio assim, eles tiveram que inventar um poder pra ela. Caralho, eu tenho direito pra poder? Calma aí, mas você tinha o direito da personagem? Pode ser nome de novela isso, o direito de poder. Mas tinha o direito da personagem, mas não tinha o direito do poder dela, não podia usar exatamente como era, não foi o que é, eu sei que mudaram isso no filme. Caraca, mas eu gosto dela no filme. Não. Ela é uma adolescentinha chata, mas é forte. Tá, qual é a vantagem dela? Eu sou adolescente chata, o Deadpool me zoa e eu faço biribinha. Mas ela lutou no final. Ela lutou, mas... Ela é bem forte, né, cara? Você viu? Ela lutou no final. Deu conta da mina... Tá, mas aí... Porradeira lá. Esse filme todo mundo vai comprar boneco dela e camisa dela, porque ela apareceu lá. Não, cara, ela foi um personagem tipo. Vamos agregar mais um X-Men pro Colosso não sair sozinho na casa. Só é que negócio, é o X-Men mais barato pra colocar no orçamento. Ele mesmo faz a piada disso. Até o Deadpool faz a piada no filme. Exato, essa piada ficou maravilhosa. Por sinal, caiu muito bem essa piada. A luta do Deadpool com o Colosso, vocês gostaram? Acharam da hora, assim, legal? Foi legal, muito... cara. Muito louca. É muito divertido. Eu curti divertido. Porque passou a essência do personagem, né? O personagem é zoeiro, ele se quebra à vontade, porque ele sabe que vai se recuperar, então, tipo, ele não tem medo. Ele enfrenta e foda-se, né? Começa a zoar e até que se perde na zoeira dele mesmo e deixa o cara fugir. Então, tipo, verdade, é bem a parte do quadrinho mesmo. Você vê que ele não tem o mínimo de estratégia no combate, né? Ele tenta bater num cara que é liga metálica pura. É feito 100% de aço escovado. Vou pra próxima. Tem outra mão aqui ainda. Ele tipo é tem um treinamento. Ele é tão estrategista que ele esqueceu o saco de arma dentro do táxi, né? Com um monte de arma e acabou esquecendo a porra das armas todas. Então, tipo, ele luta pra aquele luta assim, sem aquele foco, né? Ele é louco, é doidão, então, tipo, ele tem aquele foco, mas ele tem as habilidades. Só que aí chega nessa loucura, né? No caso do filme, você vê que ele luta todo atrapalhado com o Colosso. Quando ele tá só com a espada e vai enfrentar o cara lá no final, ele corta a perna do cara, ele foge das bala, não é questão dele levar tiro e se recuperar. Ele consegue desviar, lutar, cortar, então, tipo, você vê que ele luta bem. Só não tem o foco, bem. Né? Só que, vamos lá, o cara dá triplo headshot. Ah, não, cara, foi meio forçado. Você não faz isso no counter? Por que é forçado? Explica. Não. É possível, forçado. É viável. Não, tudo bem, eu até entendo, eu também acho um pouquinho, Valdo. Eu tenho mais duas cenas negativas pra dizer do Deadpool, só pra não, poder... Em cima do que o Valdo falou, ele não deu três, foi só dois mesmo, porque o terceiro ficou parado na testa do cara, o cara levantou e depois ele deu uma espetada lá mas no cara. Mas acertou a cabeça do cara com a bala. Não morreu porque o cara deu sorte. Tá, posso trazer mais duas cenas que eu achei desnecessárias pra vocês discutirem comigo? Cara, se você achou tantas do Deadpool, eu quero ver quantas você achou em alguns filmes que a gente vai ter aqui depois. Quero deixar uma coisa bem clara. O filme é bom. Eu assisti mais de uma vez e da outra vez que eu assisti, das vezes seguintes que eu assisti, realmente eu achei mais engraçado. Eu analisei com outro ponto de vista, eu gostei pra caramba do filme. Só que essas cenas, de fato, eu achei um pouco desnecessário. Primeiro lugar, o Colosso tá lutando com aquela russa gigante. Já entendi que você odeia o Colosso nesse filme. Não. Tudo Colosso cenas desnecessárias. Colosso. Não, opa. Ó, ele lutando com aquela russa gigante lá, que tava dando um pau nele, que ele é ridículo. Aí a mina cai no ferro, o peito sai de fora. Ai, que vergonha. Você é muito puta, bonita. Ridículo. Ah, cara. Não, sério. Zoado pra porra, hein, mano. Era pra ele ter morrido naquela cena. Mas é a proposta do Colosso, né? É um meio mongolzão gigante, né? Ele é um cara que... Ele Colosso é um mongol. ele segue uma linha de pensamento, é um cara que é tipo paladino, né? Justiça. É, ele é tipo aquele caipira, meu código de honra dele, meu caipira, calma, tal, não sei o quê. E ele é cara. Calma aí. O Colosso é um mongol gigante, paladino e caipira. É isso? Isso. É um caipira e russo, né? Perfeito. E vive à base de proteína isolada. É um cara que, ó, um cara que não tem... O cara que tem um código de ética, um código de honra maluco. E o cara que não tem nenhum tipo de malícia. E um cara que ele tem quase 3 metros de altura. Ele vê um bom de... Incrível que ele faz amizade logo com o Deadpool, né? Tipo, não tinha grana pra colocar o Wolverine no meio, né? Que é o principal elemento ali que liga o Deadpool aos X-Men. É a arma X, né? É o Wolverine, mas... É, eles ligaram no que ele... maravilhoso filme do Wolverine, então, né? Isso que eu ia falar. Não queria ver eles tentarem aquilo de novo, não, porque foi legal. Bom, apesar ainda bem que eles não tentaram ligar de novo. Aquele apesar de que no próprio filme eles zoam, né? Que eles não falam diretamente, mas mostram o bonequinho, o brinquedo. Eu passei alguns momentos que foram uma merda, mas eu já estive pior, né? Com o bonequinho na mão. É. A outra cena que eu achei desnecessária é que talvez vocês discordem de mim. Ele tá lutando com o vilão final, que é o Ajax. É a piada do filme, cara. Ele se apresenta como Ajax e o Danny fica toda hora falando: qual é o seu nome de verdade? Vai, é Francis, né? Aí ele fica toda hora: ô Francis, vem, chega aí. Porque ele escreve o nome, Francis Discord. Bem que seja, ele tava lutando com o Francis Jax da Silva aí. O Francis barra Jax. É, aí ele toma uma chavada na cabeça, cai no chão do lado da menina e começa a tocar musiquinha, ele vendo os unicórnios rosa, achei bem necessário também. Vocês gostaram, vocês acharam super legal. Não me incomodou. Com certeza. Mas, no quadrinho, a regeneração dele é muito mais forte, muito mais rápida, é mais rápida do que o Wolverine. E ali no filme ele meio que ficou muito devagar, não só na área... Mas será que é porque não é o começo dele, que ele vai evoluir isso depois? Então, não, porque isso já é parte do gênese dele. Eu acho que ele ficou lento pra fazer a piadinha daquele momento. Eu acho que sim, mas só que não pra só fazer nisso. Piada, quando ele corta a mão, tinha que ter renascido mais rápido a parte da mão. E ali não tinha piada, né? Tipo, teve todo um contexto ali depois da SEGA, mas demorou muito pra crescer. Agora, uma coisa que... Ele... piada, aquela mãozinha por si só já é engraçada pra caramba. É, agora, a coisa que, tipo assim, a tendência é que aconteça nos outros filmes, se eles forem fiel aos jogos ou gibis, é o quê? O teletransporte, que depois o Deadpool ele consegue um cinto que ele consegue ficar se teletransportando pro lugar. Isso é uma coisa que eu senti falta, o teletransporte. Mas isso é também leva a questão do orçamento do filme também. Você fazer uma luta com aquele teletransporte deve ser uma treta do caramba, né? Ah, com certeza. Se é pra fazer mal feito, o melhor foi nem ter feito e ter deixado tudo que ficou. Exatamente. Eu acho que o grande mérito do Deadpool é com o que eles tinham pra fazer, eles fizeram o melhor que eles podiam. Não, isso é verdade. E eles fizeram um filme, assim, certinho, fechado, apresenta bem o personagem. Pra mim, a Fox precisava desse filme, velho. Porque a Fox tá cagando no X-Men há muito tempo e vamos falar demais no X-Men daqui a pouco. A Fox lançou Quarteto Fantástico. Nossa, e merda, o Deadpool veio pra dar uma salvada na pata. É, exatamente. Né? Agora é só esperar que eles não caguem nas sequências, né? Agora teve lógico que eles vão cagar. Quando é que a Fox caga logo em seguida? Me explica. Não, tem muita coisa da hora, cara. Ele competindo, quem tem a vida mais fodida? Ele ou a namorada? No final tocar o George Michael, velho. Careless Whispers. Aquilo foi da hora. Pô, a música símbolo do filme é uma música de mela cueca do caramba. E espadada e sangue pra tudo quanto é lado. Esse contraste é legal pra caramba. Eu acho que os caras tiveram uma sacada muito boa aí com o Deadpool. É um filme que pra mim não teve grandes pretensões, né? Você vê que o roteiro é bem simples, como vocês já comentaram. Não tem essa de salvar o mundo, não tem essa de ameaça global. É o cara que sequestrando a namorada dele, ele vai atrás dela e pronto, os caras conseguiram fazer uma ótima história com essa premissa bem simples. Eu curti pra caramba. A cena pós-crédito, né, que fala homenagem, né, ao Curtir da Vida Doidado. Exatamente. E citam, e ele fala que vai ter o Cable no segundo filme. E cara, o cara já fala assim, vai ter o fulano, vai assistir o filme, hein. E o que esperar desse filme, né, cara? Cara, marketing melhor e mais barato do que isso, porque já estão pagando, né, tá incluído no orçamento. Cara, melhor que isso não não tem, cara. Já começou cagado esse segundo filme, né? Que o diretor já saiu, né? É isso, então, quando começa, o diretor saiu. O Tim Miller, que é o diretor do primeiro filme, já teve divergências criativas com o Ryan Reynolds. Isso, e já teve saiu outra do filme. Pessoa que saiu também, né? É, foram dois. E quem assumiu o filme agora pra dirigir é o diretor do John Wick. Cara, mas aí vamos dar um voto de confiança, porque o Ryan Reynolds conseguiu se redimir. Ele conseguiu fazer do jeito que ele queria e ficou bem foda. Shine your light in the sky. Don't go to it. The bat is dead. Bury it. Consider this mercy. Tell me. Do you bleed? Porque o universo DC da Warner Bros. Começou e, depois de Deadpool, em 24 de março, chegou aos cinemas Batman vs Superman, a origem da justiça. Deus segure minha língua. Segure, não me deixe falar o que eu quero. Batman vs Superman. I'm Night. Nossa, velho. Ivaldo, vai, não se segura. Não se segura. Posso falar? Pode falar um palavrão. Que o Zack Snyder não tá tudo bem. Eu vou falar um palavrão que eu ouvi nesse filme. Sabe qual que é o palavrão? Pode falar. Lex Luthor. Caralho! Que porra é aquele Lex Luthor? O que aconteceu com o negão, velho? Nossa, velho, aquilo ali não é o Lex Luthor. Que aquilo negão? Ali não é um entregador de pizza, velho. Mas Lex Luthor nunca foi negão, né, velho? Ah, o da animação. Que passava no SBT, o quê? Ele era o quê? Era o não, ele era bronzeado. Mas era não. Ele era o máximo havaiano. Ele era tipo o Donald Trump. Ele é pardo, Ivaldo. Ele era fodão. Não, ele não é nem careca, né, Ivaldo? Pra começar. Ele nem é careca, velho. Muito merda, velho. Ele ficou careca. Por que que eu falei? Por que que eu falei dele? Meu, na animação que eu assisti no SBT, que repetiu 1.933 vezes, meu, o cara botava medo, o cara era poderoso, o cara era inteligente, o cara era tudo. Esse aqui vem botar jujuba e pote de mijo? Ah, mas você é, mano. Foi ele que mijou mesmo ali. Você é o senador dos Estados Unidos. Como essa jujuba vermelha que ela é gostosa. Cara, é muito merda. Meu, ele, no Zack desenho, Snyder, por que você fez isso, né, Zé? Na animação ele era tipo o Frank Underwood, cara. Ele era tipo político, ele era corrupto. Cara, ele botava medo nos caras. Tanto que quando ele mata o Flash no desenho do que passava no SBT, ele falando lá pro. Mas morreu, ninguém me avisa. É, toma spoiler então, mano. Veio despreparado. Parado, pô, veio sem armadura. Ah, o Lex Luthor tá falando do Superman e falou assim: você sabe o quanto que eu perderia se eu fosse presidente dos Estados Unidos? Ou seja, ele é muito mais poderoso, pô, fica até naquelas. Quem que é mais rico? O Batman? O Lex Luthor? Sabe? Então, o Lex Luthor é muito foda, assim, a origem dele. E aí no filme, cara, não foi representado. Isso é uma merda. Não tem culpa, cara, o Lex Luthor realmente. O Super-Homem desse filme também é uma. Nossa. Cara, o Super-Homem é o seguinte: ele tinha que tomar antidepressivo. Exatamente, eu acho. O personagem do Super-Homem, ele não é bem construído, sabe? Tipo, as características como Super-Homem, como ele interage com o mundo, essas coisas. Porque, assim, o Super-Homem como físico ali, o cara, ó, 10. O cara é 10. O cara passou alguns meses no CrossFit, levantando pneu. Quem levantou pneu foi o Batman, mas... Como diria o nosso amigo... Esse Super-Homem é bonito pra cacete. Não, e realmente, ele tá com cara de Super-Homem, mas, cara, que Super-Homem escroto. É, cara, ele tá toda hora, mas eu não sei se eu tenho que ajudar. Ele tá me odiando, não sei se eu ajudo. É estranho, né? Parece ele, o roteiro faz a gente acreditar que ele se sente culpado por ser o Super-Homem. É, não faz sentido nenhum, né? E no começo do filme a gente já descobre que o Super-Homem acabou de nascer e o Batman já tá nativo há não sei quantos anos, né? É, ele é imortal, ele né? Ele já tá até cansado, né? É, do, já tá na rotina. Tá no na final. Verdade, o Batman, nesse filme, ele já cansou de ser o Batman que ele queria ser no início. Ele já demonstrou ser um Batman totalmente diferente, que tocou um foda-se. Já virou um assassino maluco, né? É isso. Um assassino maluco, ele mata então, pra caralho. Eu gostei, então, cara. Eles tentaram outra. Mas, ó, detalhes, hein? O Batman atira. Detalhes que o filme mostrou. Apareceu, não mostrou, assim, cena nenhuma, né? Mas só apareceu, assim, o uniforme do Robin pichado pelo Coringa. Querendo dizer que o Robin já morreu no universo ali do filme, né? Então, tipo assim, ele já tá traumatizado com a perda do Robin lá, acho que do Jason Todd, né? Então, como já teve essa perda, ele já tá mais frio, ele já tá mais ressentido, já tá mais amargurado. Não, então, ele já tá mais... Então, eu acho que o Batman... Eles tentaram trazer um pouco daquele universo do Cavaleiro das Trevas, né, pro filme. Ah, bastante. Aquele Batman mais velho, aquele Batman que não vacila, que tá lá pra quebrar os caras no meio se precisar. Só que, assim, a motivação, cara, é muito fraca. A motivação pro cara fazer o que ele faz... Cara, não, assim, como personagem, eu acho que o Batman é o melhor personagem. Não, talvez a Mulher Maravilha seja o melhor personagem. Não, ela é a melhor personagem. É de longe. Aí depois do protagonista Batman e Super-Homem, o Batman é bem melhor que o Super-Homem. Se liga só no bagulho. Você começa o filme, o pessoal dizendo o quê? A mesma merda. Ai, porque Superman destruiu a cidade, matou pessoas. Só que legal, na hora de vir alienígena com poder extremo, que o cara toma um soco, sai, cai quebrando tudo que vê na frente, ninguém vê isso. Não, sim, mas isso é normal, Ivaldo. Isso aí eu até entendo. Porque isso é normal, sempre vai ter alguém que vai achar ruim. Isso, exatamente, só que alguém que acha ruim, aí gera toda essa porra. Ainda bem, né? Porque senão não tinha filme. Ah, é. Belo filme, né? Não, ótimo. O cara podia fazer um filme bom com isso. Infelizmente, ele fez um filme cagado. Parece que é meio que mal contado a história do Batman. É meio que só jogado assim. É que a questão é que o universo da DC no cinema é muito novo, né? Não dá nem pra exatamente isso. Pra Marvel, eles, né? Eles fizeram Batman vs Superman, já eles atropelaram um monte de filme que teoricamente era pra ser antes. Exatamente. Eles tinham um filme pra ajudar a contar essa história, né? A dar uma dimensão maior pra ela. Ah, enquanto a Marvel lança um filme, já tem 10 atrás, entendeu? É, verdade. Ah, mas ó, a DC, igual Lanterna Verde, aquela porra, era da DC. O que mais que era da não, DC? Não, sim. Eu entendo que saíram filmes da DC antigamente, mas eles não são no universo compartilhado. Eles não pensaram agora, em fazer um universo só. Eles não pensaram em um universo. O universo compartilhado, ele começou no Homem de Aço. É, não, né? Eles estavam fazendo uma coisa meio que atemporal, fazia filmes de herói, ponto. Eles estão vendo que a Marvel tá seguindo essa linha de Vingadores, estourando no sucesso, os caras falaram, não, a gente tem que trazer o universo do Liga da Justiça também. Só que eles não estão fazendo certo, cara. Eles estão cagando filmes e trazendo coisas que deveriam ter trazido depois. Eu acho que eles não estão cagando filmes, eu acho que eles estão pensando o que eles estão fazendo, mas eles estão fazendo mal. Estão pensando mal, estão cagando, velho. Agora... Eu acho que eles estão com muita pressa. Muita pressa, exatamente, cara. Exatamente. Não, mas a intenção é boa, entendeu? Todo mundo quer ver o universo compartilhado. De intenção boa, o inferno tá cheio, né? Então, mas ainda bem que tem esse universo compartilhado. Se pode melhorar ainda. Os caras vão lançar o terceiro filme ainda. Ou o quarto filme, quer dizer. Agora, voltando ao Batman vs Superman, que é o foco dessa discussão, o Everton hoje, por exemplo, comentou comigo que assistiu a versão estendida, né? Pra entender. Eu assisti também. Pra que ele conserta com os buracos do filme, né? Quais buracos? Por exemplo, o buraco do peito do Super-Homem, por exemplo. Porque, tipo, no começo você lembra que o Super-Homem salva a Lois Lane lá? Que é uma bosta. Mas lá no filme, os caras... Tem o grupo lá que mata e mostra eles queimando os corpos pra falar que foi o Superman que matou eles e tal. Sim, e nisso, tem a mulher lá que fala, mataram meus pais lá, não sei o quê. Aí mostra toda a história dela, que o Lex Luthor contratou ela, que ela tava mentindo e tal. Aí tem tudo... na verdade, ele preenche esses buracos. Mas... Só que tudo bem. Só que vamos lá. O Superman é um alienígena cheio de poderes. Porra, o cara foi lá, pegou a Lois Lane e foi embora, tô com foda-se. Ele não tem inteligência nem capacidade nenhuma de perceber que tem alguma merda acontecendo ali? Não, porque ele tá indo atrás da mulher dele. Eu concordo com você, é uma merda. Eu acho que ele nem quis interferir, né, Vini? Ele foi pegar a mulher dele e foi embora. É o que ele queria. Assim, eu acho que, assim, quando falam assim, porra, saiu a versão estendida que vai arrumar o filme. Eu fico puto. Não, mas já tá errado aí. Porque o cara tá caga errado. Na porra do cinema. Exatamente. E faz a versão estendida que ninguém vai assistir. É verdade. O material final, né? É aquele que foi pro cinema. Se esse é ruim ou bom, é com esse que a gente vai ficar. Não tem essa. Exato. Versão estendida, ela pode agregar alguns elementos mais pra fã, como as versões lá do Senhor dos Anéis, mas o material principal, que é do cinema, é ótimo. E a versão estendida entra só pra agregar alguma coisa. Mas você tem tentar tapar buraco do que foi feito errado na montagem inicial do filme, já cagou. E o Batman vs Superman que foi pro cinema não foi o Batman vs Superman que eu esperava com os trailers. Os três, nossa, empolgou muito a gente. Pode crer. Eu me lembro que a gente, um dos trailers, nós vimos até juntos, né? Pô, a gente ficou super empolgado, né? E justamente aquela cena que traz uma lembrança tão boa, que é dos quadrinhos do Frank Miller, mas infelizmente não pelo menos as minhas expectativas, ele não conseguiu saciar. Cara, não. Cara, é muito erro. Aquele apocalipse no final, puta, pra quê, né? Nossa, sei lá. Aquele apocalipse é muito merda. E o que eles fizeram depois, não sei se vocês concordam, eles quebraram todos os mistérios dos filmes, das grandes revelações do filme, nos trailers, então, né, cara? Exato, esse filme... Eles entregaram tudo nos trailers, velho. Eu falei, nossa, mas por que isso? Como assim, cara? Puta, é verdade, realmente, quando você vê o filme, você tem a sensação, caralho, o que era importante eu já vi. Olha, isso aí é pra você ver o desespero que a DC tá. Ela já entregou a pegada do Liga da Justiça já assim na cara, tipo, meu, olha o que vai acontecer, acompanha a gente, nossa, adore a gente. Mas... Eu acho que você não gosta de DC. Não, cara, não, vamos lá. Alguém gostou da aparição do Flash? Não, eu não achei ruim. Não, o que você... Ah, mas também não foi boa, né? Vamos lá. O que agregou aquilo ali, cara? Não dá nem pra julgar, foi muito... Você deve... Não dá nem pra julgar. Ele apareceu, tá. Não, necessária porque eles querem fazer, mas mal feita. Então, mas foi que nem a aparição do Aquaman. Gente, também... Não, o que foi ruim foi o senhor Bruce Wayne achar um computador com uma pastinha de cada filha da puta lá bonitinha. Ah, esse com aqui... Com o símbolo pulando, já, né? Cara, então, né? Mano... O símbolo dos caras de alguém... Alguém teve o trabalho de fazer o design do símbolo já. Se pode já costurar até a roupa. Exatamente. E nem junto eles estão. Outra coisa que eu odiei. O Lex / Luthor / não faz sentido. Chega pro super alienígena / man. Nossa. E fala, meu amigo, eu tô com a sua mãe. Eu vou matar a sua mãe se você não matar o Batman. Aí o cara faz carinha de triste e vai bater no Batman. Antes disso, Valdo, tem uma cena muito... Acho que é depois disso. Tem uma cena muito merda do Lex Luthor. Ele tá lá na nave. Cara, ele tá criando lá o apocalipse. Aí a nave fala, o conselho proíbe essa atividade. Aí Lex Luthor fala, mas cadê o conselho? Aí ela não fala, ela fala nada. É verdade. Beleza, então pode continuar. Que merda, inacreditável. Cara, o cara da Jujuba. Uma inteligência artificial ia cair nessa, né? O cara da Jujuba conseguiu utilizar todas as informações existentes numa nave alienígena. Com a tecnologia muito avançada. Ele colocou o Super Bonder, a digital do Zod, na mão. Nossa, velho. Não, a questão da inteligência dele conseguir usar a nave, eu até deixo passar. A questão é ele usar a nave do nada. Ele já manja pra caralho. Isso que me incomoda. E ele já pega o DNA, já faz um ser. Não, exato, ele já chega com o DNA dele. Ele já entra no lugar certo. Ah, bem-vindo à câmera de criação de personagens vilões que infectaram o Super-Homem. O que você deseja fazer? Toque 1 para continuar. É. Oi, na moral, você deseja criar um monstro verde, azul ou branco? Escolha. Nossa, velho, não, cara. E aquele apocalipse, cara, tava mais pra coisa do Quarteto Fantástico, né? Eu acho que se ele fosse o coisa do Quarteto Fantástico, o filme do Quarteto tinha sido melhor. Porque, pelo amor de Deus. Cara, o visual do apocalipse ficou estranho pra mim. É, ele jogou o DNA dele, o DNA do Zod, e é uma pedrinha lá. Pronto, saiu aquele negócio. Cara, agora, outra coisa que eu não gostei, nem um pouquinho. Aqui. Não, mas tem que passar pra caralho. Mas tem uma coisa que me deixou meio com raiva. Que merda de lança de kriptonita é aquela? Cara, o que me deixa com raiva não é a lança de kriptonita, é o Batman jogar fora a merda da lança e depois... Não, não foi o Batman. Tem que buscar a porra da lança. Foi a Milene que jogou fora. Ela jogou fora a lança. Ela não pensou que por acaso eles poderiam usar em alguma outra ocasião aquela porra. E depois vai buscar, velho. Não, o pior não é a lança. O pior, isso eu fiquei triste com o Batman. Eu fiquei muito chateado com o Batman nessa hora. Ele olha e fala, bem, eu preciso dar um pau no Super-Homem. Eu preciso me preparar. Eu vou socar pneu e tomar chuva? Porque isso aqui vai me dar um poder. Ele é o Saitama. Ele acha que socando pneu, correndo e tomando chuva, ele vai virar um cara... Só faltou ficar careca. Não, envolve isso. Porra, mas você sabe. Não, mas isso é... Tem coisa pior. Isso é o treinamento dele. Ele tem que treinar de alguma forma. Mas não. Body humilde, mano. Você, Kleber você Bambam tem, também faz isso. Você tem uma arma de treinamento hoje. Arma de kriptonita. Não precisa fazer que nem o Rock Balboa, subir escada e amarrando faixa na cabeça, gritar. Não, não foda-se. Pega a porra da lança e vai pra cima do cara. Véio. Não, calma, Ivaldo. Não, você tá querendo cagar o. Já é de falar mal de todas as cenas do filme. Mas assim, alguém me explica o bagulho. Faz um tempo que eu assisti. Você gostou de ver ele tomando banho? Você achou necessário? Eu não. Puta, eu vou te falar que minha namorada só gostou desse filme por causa desse filho da puta. Mas, cara, a gente entende porque o cara tem o queixo perfeito, velho. É impressionante o queixo daquele cara. Não, mas assim, gente, eu assisti já faz um tempo. Eu não lembro de jeito nenhum qual foi a motivação do Batman pra bater no Super-Homem. Foi do Super-Homem foi por causa da mãe dele. Não, agora do Batman, assim, porque... do Batman é... Foi a explosão da empresa dele lá. Porque tem aquele final lá o final do Homem de Aço, do primeiro filme do Man of Steel, que ele luta com o Zod, tem aquela destruição do caralho Dragon Ball Z, que destrói a cidade inteira, né? Exatamente. Aí o filme, ele começa daquela parte, com o Batman, ele tá em Metrópolis, por acaso, foi visitar a empresa dele lá, né? Uma filial da Wayne. Filial da Wayne Enterprise. E ele chega bem na hora que o couro tá comendo lá. E ele olha e fala: caralho, esse maluco aí, o que, que ele quer? Ele é forte e pode destruir o que ele quiser. Tem que dar um jeito nele. Ah, mas ninguém vê que tem um outro alienígena batendo nele e um monte de nave alienígena destruindo a cidade. O cara só foca nele, né? Batman já foi mais inteligente, hein? É, esse filme aí, ele tá muito bodybuilder e tá pouco cabeça. É, e pra mim, pessoal, o pior, pessoalmente, eu achei o pior problema do filme, essa sede de vingança que o Batman tem contra o Superman a ponto de querer assassinar o Superman. Cara, do nada. Totalmente contra o principal, né, a filosofia principal do Batman, que é não matar e tal. É. Às vezes acontece nos quadrinhos dele acabar passando do limite, mas é isso, né, ele passa do limite, ele não planeja um assassinato, né, ali ele planejou o assassinato do Superman. E outro, ele é um cara muito estranho. Mais calculista do que mostra no filme, sim, né? Lá ele é impulsivo, cara. Exatamente. Ele é um cara nervoso, de mal pra vida. Conversas com o Alfred, ele tentando botar na cabeça dele, cara, você tá fazendo besteira, você vai fazer bosta, como assim? E ele, não, vou matar, tem que matar, é o meu legado. É, isso. Fora que o Alfred, eu achei ele muito novinho, meu, era pra estar mais ancião. Mas o Alfred, eu achei legal. Mas o Alfred, cara, eu gostei. Não, ele, eu achei legal também, mas o que o Raul comentou é dispensar também, eu não sei anos ele teria ali. Pronto, né, Batman, quase 50. Cara, mas isso aí que você tá falando, Jonathan, é uma coisa que eles estão até levando pros outros filmes e eles já falaram que eles vão introduzir, que é do Batman, não sei esse loucão matador de gente. Eles já vão tirar isso. Vão cortar. Realmente é uma coisa que não, isso aí, não, né? Não tem sentido. Tá certo. É, porque realmente é um cara que ele é estrategista ao ponto máximo. Assim, as pessoas morrem ao lado dele, mas o foco total dele é na missão, é no objetivo. Caralho, aquela cena que ele vai salvar a mãe do Superman, velho, ele mata muita gente, mano. Ali foi bom, hein? Ali eu gostei. Ali eu gostei. A cena é legal. A cena é legal, uma porradaria bacana pra caramba, mas... Olha esse papinho de, eu vou pegar o bandido e amarrar o gosto de escrever Batman. Mata o cara, velho. Não, Ivaldo, mas eu entendo que você quer matar o cara. Mas isso aí, você tem que brigar com o cara que inventou o Batman em 1900 e bolinha, porque nunca foi assim, entendeu? Naquele dia ele podia matar. Aquele dia tava bom. Ele podia matar o... qualquer outro cara. Mas, você entendeu? Ele podia... o Batman podia ter matado o Coringa do Esquadrão Suicida. Ia ser tão bom se ele tivesse matado aquele Coringa, velho. Ia ficar tão feliz. Nossa, aguardo o ódio pro Esquadrão. Calma, Ivaldo. Vai chegar a parte. Não, aí o cara me chega. Eu tô com a sua mãe, mate o Batman, senão eu vou queimar sua mãe. Aí o cara vai lá chorando, eu tenho que te bater porque minha mãe tá sequestrada. Ah, não. Vamos falar de coisa boa agora, né? Nem. Desse filme? Não, é de outro filme, né? Boa. Não, esse filme. A grande Gal Gadot, vulga Mulher Maravilha, pô, melhor parte desse filme. Caraca, tanto em combate. Tá legal, Mulher Maravilha. Ela sonora dela. Mulher Maravilha, foi foda. Agora deixa eu cagar mais um pouquinho. Porque quando aquele monstro lá do Power Rangers apareceu lá na cidade, usando aquele poder daquela onda mágica que explodia... Osvaldo, o monstro do Power Rangers é em outro filme. Tem certeza que é nesse? Eu vou chamar de monstro Power Rangers. Tem outros monstros? Ah, tem também, é verdade. Tem o protagonista, tem o inimigo principal de um filme que a gente vai comentar, que é o vilão dos Power Rangers. Mas aquele monstro X. Lembra da cena que ele tá tipo numa ilhotinha lá, cercado por um rio, um lago, um mar, não sei que porra que é? É uma ilha cercada por água. Tá, certo, ok, ok, certo? Certo. Por que, que ele não continuou lutando lá, velho? Por que, que ele falou, não, vamos levar o monstro pra cidade? Não, mas eles levaram pelo menos pra um lugar que é desabitado dessa vez. Não, dessa vez. É? Vamos levar o monstro pra cidade? Não, mas, isso é estratégia de herói, velho? Desabitada. É, se o herói foi o Power Ranger, era... Não, não, mas dessa vez tava desabitado, Valdo. Vai, por isso, não, não, fábrica isso abandonada lá. É, ele fala que era um lugar abandonado. Ele fala que o porto é abandonado, não tem ninguém por lá. É isso que ele fala, pelo menos. É, mas os mendigos que dormem lá, ninguém viu. Morreu de tudo. Mas eles não apareceram no filme, então não tem como ter falado com dó. O cara chegou estourando tudo, morreram, tá tudo embaixo dos escombros não, lá. Mas aí você não pode afirmar que você não viu. Cara, que triste, cara. Que triste. Que eu achei que ele fez o. Eles fizeram o melhor possível ali naquela hora pra conter os danos, viu? Não tinha como, o maluco ia destruir a cidade toda. Eu acho que eles queimaram uma parte importante da história da DC, de história quadril, principalmente do Super-Homem, que é a morte do Super-Homem muito rápido, né? Ele morreu de uma forma muito complicada, cara. Ele morreu de uma forma muito complicada. Pô, eles podiam ter usado isso mais pra frente. Ah, e foda que a gente sabe que ele vai voltar, né? Isso é óbvio. Mas os caras já mataram ele no primeiro filme. Espero que volte no corpo de outra. Não, esse é o pior. Porque... você vê ele morrendo e no final você vê uma coisa que te mostra que ele não morreu. Aí você fala, nossa, que inusitado, legal. O cara acabou de morrer, eu já posso ficar tranquilo porque eu sei que ele tá vivo. Não deu nem aquela expectativa de, em outro filme, trazer ele de volta e explicar o porquê que ele ainda tá vivo. Não, já mostraram no próprio filme. Não, antes saiu o filme, você já sabia que ele tava vivo, porque acho que já tava confirmado no Liga da Justiça, entendeu? Nossa, cara, que sim. Não, e aquela cena da lança, né? Cara, realmente foi toda errada, porque a Kryptonita tá envenenando o Superman. Ou seja, ele perde já boa parte da força dele. Ele não tem tanta experiência de batalha como tem a Mulher Maravilha. Pô, você vê, ela fazia bilu-bilu no monstro lá, velho. Ele tinha porrada. Ela, se ele jogasse a lança na mão dela, tinha resolvido o dia, velho. Mas não, ele... Porra, é o que eu pensei assistindo o filme hoje. Por que ele não deu a porra da lança pra Mulher Maravilha? Mas uma parte boa dessa luta, pelo menos, que é justa, é que o Batman não serve pra nada nessa luta, ele realmente ele não faz nada. Ele, não, mas ele se liga, pelo menos, que ele é inútil, fica no cantinho dele lá, sem incomodar ninguém. Diga, Valdo, vamos finalizar. Tá o Super-Homem lá, aí ele olha pra lança, aí ele olha pra frente, tem a Lois Lane, a Mulher Maravilha, o Batman, o Capitão Jamaica, o Apache Gigante, tinha um monte de gente, os mendigos dormindo, ele podia ter dado a lança pra quem ele quiser. Ele fala, não, eu sou um bonzão aqui, eu tenho que pegar a lança, e até o cara, bater no cara, o cara vai me bater, eu vou morrer, depois eu vou voltar. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o Lex Luthor barra não é Lex Luthor, tava lá se comunicando com a entidade do universo X, aprendendo tecnologias X e ficando careca, ou ele não, ficou careca depois? Ele ficou careca, só na prisão. E a prisão, cara, que outra a luz coisa... piscou, o cara virou o Batman virou o cara. Tanto que o Jonathan tinha falado que o Batman é matador, e eu falei que eles vão dar uma amenizada nisso, no próprio final do filme, eu acho que eles se ligam um pouco nisso, porque se o Batman continuasse do jeito que ele tava o filme inteiro, ele tinha dado um soco no meio da cara do Lex Luthor naquela cena. Ia ser tão bom, cara. Só que ele não deu, obviamente. Nossa. Por quê? Porque ele tem que voltar, né, o Lex Luthor? Pode voltar com a cara amassada. Era justo, seria deixava totalmente justo. Enfim, pessoal. Não, só antes da gente passar pro próximo, um comentário da batalha lá, que da batalha, a batalha do Superman com o Batman, eu gostei pra caramba. Ah, não, os efeitos, a armadura, aquela parte que ele vai socando o Superman e de repente o poder dele começa a voltar. Aí ele dá um burro no. Parece que ele é um pedaço de tijolo. É muito boa aquela cena. Não, assim, eu acho que as batalhas do filme são boas. São, assim, não posso falar nada de efeito visual, porque o Zack Snyder ele é muito foda nisso. Nessa parte não tem. E um orçamento absurdo, né? O negócio realmente. O cara tem orçamento, o cara faz o trabalho bom. Uma coisa que eu achei legal e ficou bem claro ali, né? Por mais que o Batman se planejou e tudo mais, o Superman ele tá numa escala de poder muito acima, né? Se ele quisesse realmente partir pra matar o Batman, sei lá, eram 2 segundos de batalha e já era, né? Ele tentando negociar de alguma forma. Vai negociar, às vezes até convencer. Mas negociar o quê? Também é burro pra cacete. Partes inútil. Utilizar o Batman, mas na batalha e não matar. Se ele vai pra cima pra valer, já era. Era só chegar pro cara e falar: sequestraram minha mãe. Olha não, só. Ele tem que estar quase morrendo e não falar. Deu nem tempo Marta. De falar, né? Que pena, mano. Foi pra falar. Já era. Ele é ridículo. Quem? Os dois, o Super-Homem é ridículo. Cara, que aquela reposta, parte que os, velho. Não, a parte que o. Ó, fiquei decepcionado com o Batman. Ele pegou a lança e cortou a bochechinha do Batman, do Super-Homem pra ele sangrar, eu fiquei desanimado. Era pra ele ter cortado os testículos testículos do Super-Homem falar, e balançado na frente dele, assim. Ô, irmão, você entende que o Super-Homem é o protagonista do filme? Você entende que o Batman é um herói, né? Ele é um herói, né? Acho que ele só queria ver sangue. Só isso. Então, desculpa, pra mim, a protagonista do filme, quem salvou o Super-Homem? Não, por falar nisso, a sequência agora dos filmes da DC, né? Mulher Maravilha e a Liga da Justiça, né? Agora, sim. E pessoal, calma, o Zack Snyder vai voltar na Liga da Justiça, parte 1, então muita calma, muita fé, muita esperança, muita oração. Agarre seus santos, cada um com a sua fé, pra que eles façam uma coisa não seja um filme cagada. Mais colorido. Antes de fechar Batman vs Superman, eu tenho só mais um comentário, me perdoa, é o último. Já é o 11º, irmão. Não, vamos lá, o ser humano é tão filha da puta que eles falam, Super-Homem é perigoso, é um alienígena, aí ele é perigoso. Quando ele pega um monstro pra levar pra estratosfera, quem é que solta uma bomba atômica em cima dele? Sem querer, né? Mas eles não tinham soltado a bomba pra matar um monstro sem saber que o Super-Homem... Eu sabia. O maluco lá, ele falou, agora é a hora. É verdade. Teve uma cara, Ivaldo, o heroísmo exige sacrifício. Né? Exige sacrifício. O Superman ele se sacrifica, ele é totalmente altruísta, né? Mas não nesse filme, mas a síntese dele é ele ser totalmente altruísta. E é o que muito falta nesse filme, né? Que ele tem muito aspecto que eu sou foda e cara, tem uma cena, olha, eu vou falar de novo, não me aguento também. Tem uma cena que é no começo do filme que tá mostrando que ele é o Deus, que ele tá salvando as pessoas, que ele vai salvar um povo que tá em cima de uma casa. Sim. Mas pra que o desgraçado do Super-Homem demora 5 minutos olhando pros coitados que desenharam com tinta lá o símbolo do Super-Homem na toalhada inteira? Ele fica olhando, pega o negócio, sai fora, não fica olhando pros caras lá, velho. Ele tem que fazer um slow motion, né? Parece que nessa hora ele perde a humildade, né, meu? Parece que ele já tá se vangloriando nessa parte. É, eu entendo que é pro pessoal olhar de cima e falar, porra, o Super-Homem, mas porra, não, né? Não. Põe ele mais humano, câmera né? Câmera lenta pra então, dar, mas eu pra acho que, Mas eu acho que isso que faz que ele se distancie muito da humanidade, né? Que ele tinha que ter. Que ele é, né? É, HQ. Né, cara? Ele é o bonzinho, né? A pessoa que gosta de ajudar mesmo. Não, tem horas que você fica até com raiva dele. Você fala, caraca, meu, toma uma atitude e fura esse cara no meio, velho. Mas de tanto que ele respeita, né, esse código que ele tem, né, essa a bondade extrema. Mas no filme acho que eles quiseram também dar meio uma conotação de Deus pra ele, né? Então tem essas cenas, puxam um pouco pra essa parte. Exato. Esse Super-Homem é ridículo, super depressão. Se eu pudesse entrar nesse filme, eu entrava nesse filme com uma piroca de kriptonita, saia com ele, velho. Ele ia virar macho nessa porra. Ou gay. All right, I've run out of patience. On the roof! Hey, everyone. Enfim, depois dessa finalização lendária da piroca de kriptonita. Esse desabafo. Por que o Zod não é o Super-Homem? Faz Zod. A gente vai chegar, Ivaldo. Calma, acabou. Super-Homem passou. Segura. E o Zack Snyder vai voltar. Ele vai voltar pra você. Era pra ser o filme do Alfred. Ele vai voltar pra você. Sabe qual foi o problema? Ele pagar 2 ingressos em 3D e não gostar do filme. Aí ele ficou refutado, velho. É foda mesmo, eu te entendo. Enfim, no dia 28 de abril, crianças, foi lançado Capitão América Guerra Civil pela Marvel Studios. Pelo menos, hein? Esse, e aí? Muitos pontos positivos, hein, na minha visão. Esse, muito mais pontos positivos e negativos, né? Exatamente. Esse é um bom filme. Se bem que ele equilibrado. Ele tem a mesma premissa. Ah, porque os heróis, eles estão descontrolados e precisamos controlá-los. Vamos regular os heróis para que o governo americano possa dominar os heróis, porque os heróis são as armas secretas do governo americano. Mas isso é uma premissa básica dos quadrinhos. Os americanos têm sotaque português, cara. Por isso que eu falei pra você, Ivaldo, essa premissa não é errada. errada. Isso aí acontece em tudo que é lugar. Mas do jeito que isso vai ser desenvolvido, que pode ser bom ou ruim. Eu tenho só uma crítica do Guerra Civil. Eu acho que precisaria de mais um filme pra mostrar bastante, pra poder definir melhor o universo dentro de Guerra Civil, cara. Eu acho que um filme só foi muito pouco. Não, eu acho que foi bom, cara. Eu acho que foi bom. Acho que dois filmes aí teria que encher muito linguiça pra você conseguir. Esse nome Guerra Civil, você sabe que é pra vender, né? Não é. Se você for analisar... Ele não tem nada a ver. Eu sei que HQ não tem nada a ver com esse nosso podcast. Mas se você for ver o Guerra Civil da HQ, ele é muito mais complexo. Tem muito mais... Então, isso que eu tô te falando agora. Esse nome, Capitão América Guerra Civil, ele não tem... Ele só foi feito pra vender o pessoal pensar na HQ. Mas o filme não tem nada a ver com a HQ. E eles nunca tiveram o objetivo de fazer alguma coisa parecida com a HQ. Isso não é só Capitão América 3 e um outro nome, cara. Eles só colocaram o nome... A premissa do filme em si é igual da HQ. Mas o resto... premissa básica e um nome, Guerra Civil. O resto... É isso, eu acho que o universo de Guerra Civil poderia ser maior. De terminar com o Capitão América... Não, Ivaldo, eu entendo o que você falou, mas... Mandando cartinha... Ele vai mandar cartinha pro Tony Stark. Ah, desculpa pela briga. Você precisa de mim, estaria aqui. Um abraço pra ele. Não, cara. Não, podia ser maior, lógico. Podia ser três filmes do Guerra Civil ser igual o da HQ, mas precisa de 300 mil heróis que a Marvel tem ainda. Dentro do que eles estão querendo fazer, isso não faz sentido. Pelo menos se tivesse mais um, sei lá, acho que seria melhor. Pra mostrar um pouco lá os dois lados, entendeu? Mas você acha que mais... A gente tem que ver, né? Porque eu acho que tá muito cedo pra falar que não vai ter. Não, mas mais um filme com essa história desse filme não vai ter. Não vai, mais uma vez eles vão atrás... Não, já concluiu. Concluiu. Porém, tem uma abertura pra uma continuação aí. Vamos lá. Isso é verdade. Você tem acontecimentos que vão reverberar aí por outros filmes, né? Mas eu acho que a história concluiu. Só dá pra ir mesmo pro RP também. Porque querendo ou não, Guerra Civil, você tem dois lados. Dois filmes seriam ótimos pra você poder avaliar os dois lados da moeda. Só isso que eu acho. Mas bem, foda-se. Não, foda-se não. É só opinião. Não, ó, por exemplo, igual também, que nem o Ivaldo falou, o foco aqui é o filme, não a HQ. Mas na HQ, mostra muito o Tony Stark como vilão. No filme, os dois lados é balanceado. Quando você começa a ouvir bem o Tony Stark e começa a ouvir bem o Capitão América, é uma coisa assim, balanceada, que faz você se questionar. Então, tipo, eu achei bem interessante essa parte da premissa. Mais ou menos, porque ficou muito com uma coisa muito pessoal. Ah, você saber que meus pais morreram e eu tô chateado com você, a gente vai brigar. Isso no final. O filme, ele meio que se divide em dois. O filme do Capitão América, não pode esquecer isso também. Não, tá certo. Por isso que tinha que ter o, sei lá, Homem de Ferro, Guerra Civil. Mostrar o lado dele, o lado do time dele. Foda-se, é isso a minha ideia. É isso que eu queria ver. Eu acho que o Kevin Feige é tipo expulsado do estúdio dele. Ele nunca mais traz um roteiro pra mim na minha vida. O que o Raul comentou foi a mesma impressão que eu tive também. Não é fácil você definir qual dos lados você vai concordar, apoiar, né? Pelo menos entre os amigos que a gente conversa, pessoas que vê o filme, é bem dividida essa opinião, né? Nem todo mundo, ah, todo mundo é certeiro com o Capitão América. Não, tem gente que concorda com o Homem de Ferro, ficou bem legal. Ele meio que, entre aspas, ele tenta dar uma consertada lá, tanto que ele, toda hora que ele vai pegar o Capitão América, fala, meu, colabora, meu, não quero guerra, vamos tentar se ali, porque quando a gente luta contra os inimigos, depois, né, a gente luta de uma forma assim que evita causar mais atrito com o governo. Então, tipo, ele tenta ponderar, só que o Capitão América tá apaixonado pelo Bucky lá, o Soldado Invernal. É romance, filme de romance, é verdade. Então, é verdade. O filme, ele se divide em dois, cara, a parte, assim, da guerra e a parte do Bucky, que acaba indo lá pra parte do final. É quase um triângulo amoroso aí, vamos falar, né, porque tem essa amizadezinha. É que nem no trailer, você era, ele é meu amigo, é eu também era. A primeira parte é ideológica e a segunda é emocional, né, cara? É verdade. Coisa que eu não curti muito no filme foi a parte do Barão Zemo, né? Não sei mas eu achei meio, sei lá. Eu acho que é o grande problema. Meio bizarro. O Barão Zemo, ele é um dos grandes problemas da Marvel, assim como um todo, que é descartar o vilão. A Marvel descarta. Só tem um vilão bom, cara. Então, o Barão Zemo, ele não vou falar que ele é inútil na história, porque não é. Não, ele move do meio pra frente, é ele que move o... Ele faz todas as conexões, só que é um vilão descartável, né? Como todo o monte que apareceu na Marvel, né? O Loki é o que aparece em outros filmes, que realmente tem relevância em histórias. Tantos outros foram descartados, assim, só descartados. Tipo, cagaram, o cara apareceu naquele filme e já era, não vai aparecer mais. Então, e o objetivo final dele lá, ele mesmo comentou, né? Acho que é o T'Challa, o T'Challa questiona ele. Não, pô, tudo isso que você fez e pra nada? Ele falou, não, mas eu consegui o meu objetivo. Mas assim, cara, o objetivo dele, que eu tinha entendido que era separar os heróis, criar atrito, não foi isso. Eles continuaram amigos, continuaram só com uma forma diferente de pensar, mas mas você não conseguiu ruir nada, nenhuma estrutura, nada. Simplesmente. E outra, o Barão Zemo, ele colocou na cabeça, ele botou fé de que o Tony Stark ia lá na caverna, né? Que ele ia seguir o Capitão América. Porque se o Tony Stark falar assim, foda-se, eu não vou atrás do Steve lá, deixa ele se fuder sozinho com o Bucky, ele nunca ia saber da morte. Ele ia ficar lá esperando, né? Pode crer, né? Ele contou. É mesmo, né? Ele contou muito com a reação do Homem de Ferro aquela hora. Com certeza. E vocês, pra trazer uma opinião mais pessoal, vocês acham que vale a pena trancar o Soldado Invernal ou vale a pena ir até o fim com uma amizade? O que, que vocês fariam se fossem vocês ali no caso? Eu mataria todos os integrantes do governo. Não. Ivaldo, cara, você tá não. Bem extremista hoje, cara. Nossa, cara, tá bem extremista. Não, desculpa. Você me vem com um papinho de o que vocês estão fazendo está errado, vocês precisam ser controlados. É a mesma coisa do outro filme que eu falei. Mas porra, você concorda que você não tiver um governo, vira uma anarquia, todo mundo faz o que quiser? Não, tudo bem. Vamos ter o governo, vamos tentar legalizar algumas coisas, mas você acha que esse papinho não é pro governo ter sua arma específica. Na hora que o governo precisar fazer as missões dele, ele chegar e falar, preciso que você foda um país ali. Vamos lá fazer essa missão pra mim, Vingadores do Governo. Isso eu concordo. Ia virar burocracia, meu. Tipo, exato. A justiça. Só que aí que tá, viraria burocracia. Aí na hora que der merda, que chega uma entidade X, um inimigo de poder X, eles vão falar, por favor, Vingadores, salvem a gente. Pra depois que eles se fuderem salvando, quebrando prédio, gente morrendo, um monte de coisa acontecer, virar por eles e falar, mas vocês mataram gente. As pessoas, de forma geral, elas vão com a onda, né? Se tá dando tudo certo, beleza. O primeiro probleminha é, eu nunca acreditei em ninguém, abaixo os heróis, controle absoluto. Tá tudo certo até explodir em minha casa, né? Exatamente, assim que funciona, né? As pessoas basicamente isso. Exatamente. Por isso que eu tô do lado do Capitão América, eu só não lutei junto com ele porque eu tava ocupado. Não, mas eu acho que fugiu um pouquinho do foco. Eu perguntei mais na questão do Soldado Invernal em si. É, vale a pena o voto de confiança que o Capitão América tá dando pra ele, assim, acima de qualquer regra, ou vocês acham que é melhor o controlar ele, deixar ele preso lá? Não, eu acho que vale a pena o voto de confiança na medida que ele sabe que o cara fez, entendeu? Ele tem certeza, hein? Mas era bom fazer um tratamento psicológico com aquele cara antes, né? Porque ele precisava, mas eu acho que vale um voto de confiança nele também. Eu faria exatamente o que o Capitão América fez. Beleza. É, a solução final dele foi bacana, né? Ele levou o cara, escondeu, deixou ele lá em animação, né? Suspensa, até tentar descobrir o que tem na cabeça. Agora, falando nisso, né? Deixou em Wakanda e trouxe um personagem foda que é o Pantera Negra, né? Exatamente. Cara? Os personagens. Parabéns, personagem aí, cara. Pantera Negra. É Pantera o quê? Negra. Negra. Ele falou Negra. Pantera Negra. Com Pantera acento. Negra. Negra. O Pantera. Seu sotaque é encantador, viu, Vinícius? Encantador. Caramba, eu nunca mais na minha vida vou falar negra. Daqui tipo pra assim, frente é tudo negra. O legal é que da mesma forma que o Barão Zemo, tipo, meio foi descartado, mas você vê assim a seriedade do Pantera Negra. Tipo, ele tava com sangue nos olhos mesmo pra matar o cara, meu. Porque, tipo, morreu o pai dele lá, meu. Essa seriedade, esse sangue nos olhos, meu, tava muito foda. É a motivação, né? Cada um tem a sua exatamente, motivação. Exatamente. É, isso foi legal porque mostrou o lado humano, né? Desse personagem logo de cara. E eu, pessoalmente, não conhecia ele, né? Eu, nos trailers, achei, porra, Pantera Negra, beleza, é um cara vestido de gato. Vamos ver. Sinceramente, eu não sabia o que esperar, mas, assim, foi uma surpresa boa, porque acabou se mostrando um herói bem legal. Eu conhecia dos videogames, ele tem bastante em alguns jogos, assim, do universo, mano. Eu li algumas histórias que ele participou e conhecia de algumas animações que eu assisti. Mas, realmente, do grande público, ele era totalmente... Ele é totalmente inédito, né? Ele é totalmente desconhecido. O Raul falou que, tipo, ele tava com sangue nos olhos e tal. E o legal é que no final mostra que ele também é um cara razoável, sábio, né? Que ele fica. Ele fica é muito tranquilo. Aí ele se torna, queira ou não, ele se torna um líder também. Ele já se torna um líder dos Vingadores. O pessoal até apelida ele do Batman da Marvel, que ele é super estrategista. É o cara. O Batman ficando. O cara foda em artes marciais. É o cara hiper rico, né? Eu acho que de todos os quadrinhos de herói, ele é o mais rico entre, né, todos os heróis e vilões. Aí ele, eu acho que ele é o mais rico por causa do Vibranium lá na ilha. Exatamente. Então é um cara estrategista, é um cara que sabe governar, é um cara que luta pra caramba e acho que vai ser bem aproveitado aí no ele universo. Ele tem um ponto de vista espiritual também muito grande, que no filme não foi explorado, só foi citado, né? Ele falou assim, quando no meu povo alguém morre, né, meu pai morre, os deuses, personagens como provavelmente... Doutor Estranho, É, mas provavelmente isso vai ser explorado no filme solo dele, que vai ter o filme inteiro pra explorar o personagem, né? Esse não dá nem pra aprofundar muito, porque... É, ele tem umas poções lá, ele tem uns mantras que tem ele... Tem entrada dele. Que dá umas habilidades extras pra ele ali. E provavelmente eles vão mostrar isso no filme solo. Pelo pouco que apareceu, foi muito bem construído, cara. Foi, não, isso com certeza. E o pouco que apareceu, não sendo novidade, um personagem que todo mundo conhece, mas o Homem-Aranha apareceu como se fosse a primeira vez pra mim, viu? Foi bom pra caramba. Esse personagem ficou bom, cara. Esse personagem ficou bom. Trouxe aquela imagem de Peter Parker adolescente. Como eu fiquei feliz com esse Homem-Aranha, velho. Que não se encontrou ainda, besta pra caramba. Aquele cara que tá perdido e ficou bem nítido, né? Um herói que tá começando na vida dele nessa segunda identidade a combater. Então ele dá uns vacilos às vezes no meio da batalha, mas cara, tem muito a ver de quem é ainda inexperiente, de quem ainda tá começando nos combates. Pode dar vacilo, legal, mas o cara representou naquela luta. Isso é a luta mais da hora dos filmes de heróis esse ano. Certamente é essa da Guerra Civil, certeza, né? Essa batalha do aeroporto, né? Agora eu vou ser honesto pra vocês. A pior merda que uma formiga fez foi ficar gigante. Mas foi da hora. Não, foi da hora, legal, pato. Foi muito louco. Ele sabia que tinha um tempo limitado e é o que o cara perguntou pra ele. A gente tem alguma coisa pra chamar a atenção? Eu falei, eu tenho. Só não durou muito. Eu acho muito positivo da Marvel é como eles conseguem aproveitar todos os personagens que eles colocam no filme em cena, assim, sem mostrar muito todo mundo, mas mostrando bem. Você sabe que o cara tava lá, você viu cenas, você lembra de alguma cena que ele tava. É tipo bem sincronizado, né, meu? É, exatamente. Você sabe que o Gavião Arqueiro tava lá, você sabe, mesmo ele não sendo o cara do filme que aparece direto, mas você sabe que ele tava lá, apareceu. É como se você soubesse que tivesse tudo acontecendo ao mesmo tempo e você só não enxerga tudo ao mesmo tempo porque só tem uma única câmera. É isso mesmo. No cantinho da tela tem alguém pulando, soltando poder, então tipo, é bem sincronizado, bem bacana. Muito bem, é muito bem feito e como eles aproveitam todos os personagens do universo deles, né? Agora, em relação ao Homem-Formiga, o que eu acho estranho é que, tipo assim, no meu ponto de vista, assim, de física, tá, o cara, mesmo não sabendo quase nada, não é porque o cara tá gigante que ele vai ficar lento, cara. É isso mesmo, ele fica mais lento. Mas quem assiste, por exemplo, o Ataque dos Titãs, quando vai ver a Titã Fêmea correndo, matando os caras, você vê que ela tá na pegada. Titã Fêmea? Negócio do além agora. A Titã luta Muay Thai. Ela luta Muay Thai, velho. O que é isso, Titã? É uma que tem peitinho, velho. Ela tem peitinho. Não, peraí, que filme que vocês estão falando? Tá, é um anime. Ele puxou um anime. Eu sabia. Nossa, agora eu entendi. Caraca, ficou outra dimensão, mano. Não, mas vocês entenderam. Eu entendi, mas é diferente também, né, Raul? Tipo, aquele ali é um titã, não é nem um gigante, é alguma coisa. É alguma coisa que ele inventou só pra aquela série. E outra, é uma criatura que já nasceu gigante. Agora você pega um cara pequeno que fica gigante, provavelmente ele vai sofrer um pouquinho pra poder. Não, eu acho que a questão também é que ele não tem o controle daquela habilidade. Então, e outra coisa, o cara é gigante. Ótimo, virou um alvo gigante. Vamos atacar o alvo gigante, né? Mas era o que ele queria mesmo. Ele queria ser um alvo gigante. O objetivo era causar distração. Foi justamente isso. Isso, exatamente. Pra dar espaço pro Capitão América correr. Era chamar atenção mesmo. Roubar atenção. E ele conseguiu, né? Conseguiu, porque ele também na luta ficou bem legal. Eu achei legal, pena que participou pouco, mas o Visão deu pra você ter mais ou menos uma noção dos poderes dele, e agora eles aproveitaram um pouco mais, né, essa habilidade que ele tem de mudar a composição do corpo, ficar intangível, ou então aumentar a densidade. Tem uma hora que ele fica pesado pra caramba, ele dá uma porrada lá no Homem-Formiga, ele cai. É verdade. Ele é muito, assim, igual não, né? Muito parecido com o cara da Liga da Justiça lá, que ele tem, né? O John Jones lá, o Ajax. É, eu acho até que foi baseado, viu, Raul? A única coisa que é um pouco estranha, se for parar pra pensar, é falar, meu, um robô consegue, sabe, mexer na densidade dele assim e ficar transparente, Mas é por causa da joia do infinito, né? A joia do infinito é a joia... Que joia que é? Não é da a joia mente. Da mente? É. Ele tá usando a joia do espaço. A filha da Shakira. Então, são cinco joias, né? Realidade. É, tem a... realidade, Pokémon isso. Rubi, realidade. Se fosse uma joia da realidade, eu acho que dependendo poderia ser um pouco mais plausível. Mas enfim, prossegue. Isso aí já vem dos quadrinhos, viu? Ah, sim. O Ultron cria ele. É, no filme, até que eu acho melhor explicado, até no filme que deu origem do Visão, do que nos quadrinhos. Porque nos quadrinhos ele simplesmente aparece pra tentar caçar os Vingadores, né? E no filme até explica um pouco melhor, que ele é uma máquina que tem uma partes orgânicas também, né? E tem aquela coisa do vibrânio. Achei legal. Eu adorei tanto ver o Tony Stark apanhando nessa porra de filme. Mas o Tony Stark é legal nesse filme, cara. Não, ele é legal, mas eu gosto. Sabe qual é a parte boa do Tony Stark? É o drama dele. Eu acho que ele é bem construído, o drama do Tony Stark. Ah, sim, meu. De ele se questionar. Ciclope fudido lá, meu. O começo da mulher falando da morte do filho dela. É muito bom aquilo. É, o Ultron foi totalmente culpa dele, né? É isso, né? Na hora dele fazer o Ultron, ele não chorou por causa da morte da mulher, do filho da mulher. E agora ele vai carregar essa culpa, eu acho que até pros próximos filmes não, também, e até né? No... Vou sempre explorar isso aí. O que você gostou desse filme, Valdo? Fala o personagem que você gostou. Você não gostou de ninguém. Eu gostei do Capitão Boomerang, já vou falar dele. Caralho, ele tá crítico hoje, hein, mano? Ele não gostou de ninguém, velho. Eu gostei do Capitão América. Pô, eu gosto muito do Capitão América, uma coisa. Ele é um dos heróis que praticamente todos os filmes que aparece, ele toma muito pau dos inimigos, cara. Ele apanha pra caralho. Eu acho muito foda as batalhas dele. Nesse filme, Guerra Civil, logo no início, que eles estão lá... Já tem a missão com o Oscar lá. Isso. Nossa, ele toma um pau muito foda, cara. Mas ele tá lá lutando. Puta, eu acho o Capitão América muito foda. Não, ele é um personagem bacana mesmo. É um personagem que eu cagava pra ele na HQ e no filme ele é legal. Podia mudar o nome. Podia ser Capitão Jamaica, não importa. Mas agora ele vai. Ele ali eu curti pra caramba. Muito bem. É isso? Mais comentários de Guerra Civil? Só queria comentar uma coisa da batalha lá do Homem-Aranha. A solução que eles deram lá pro sentido aranha dele ficou bem sucinta, ficou legal pra caramba. Não sei se vocês lembram da cena. É, não. A gente até comentou. Essa parte especificamente não. Ah, do olho? Isso, isso. Ele tá lutando, alguém joga alguma coisa pelas costas dele, aí eles dão um foco, né, no olho dele, na máscara, né, ele arregala os olhos, ele fala, ih, ferrou! Aí ele pula pra trás e escapa. Cara, e outra coisa que você tá falando do Homem-Aranha, que eu acho que foi legal, foi como eles colocaram... Eles não precisam falar que é o Homem-Aranha, como eles colocaram ele dentro do universo, foi a coisa mais simples e foi muito legal. Foi natural, legal. Né, cara? Não foi forçado. Isso. Exato! Aquela cena... Cara, eu lembro quando eu tô assistindo um filme, aí muda pro Queens lá, mano, começa a passar ele na rua, eu falo, caralho, já ficou perfeito, já sei quem é, não precisa me falar quem é, já sei quem é, é isso que eu queria ver. Pode crer. Como que o Tony Stark chama ele lá? É uma marca de roupa pra adolescente, não é? Uma coisa assim? É... Underroots, né? Cara, e se nem se a gente tava falando dos trailers do Batman vs Superman, que entregou o filme inteiro, a Marvel é especialista em fazer trailer e não entregar as coisas, né? Ela faz um trailer que você faz que você querer ver o filme e não mostra as melhores coisas do filme. Não, e faz trailer, ou melhor, faz cena só pro trailer, né? Porque, tipo assim, aquela cena que começa a ficar as duas gangues, né? Nem guerra. As duas ganguezinhas lá pra tretar. É, Wars. Não aparece o Homem-Aranha. Não aparece. E você fala, caralho, aonde que vai aparecer o Homem-Aranha? Que hora vai aparecer? É só no finalzinho apareceu. E aí, na hora do filme, ele tá bem no meio ali da encarada. É, lá exatamente. Então, tipo, eles fazem cena diferente. É só no que eles lançaram que eles colocaram o Homem-Aranha no final. Só pra ter certeza que você ia ver o filme. Enfim, eu acho que a consenso geral com o Homem-Aranha Civil foi um ótimo filme, né? Ah, eu concordo. Os melhores da Marvel também. Tem pequenos... É um dos melhores da Marvel. Eu não gostei, mas no geral achei muito bom. Everything they've built will fall, and from the ashes of their world, we'll build a better one! I've never felt power like this before. Só que, como nem tudo são flores nessa universo nerd que nós você amamos... Você não vai fazer isso. No dia 19 de maio, chegou aos cinemas pela Fox... Acho que eu vou ter que sair, gente. Calma, eu vou falar, eu vou falar. Não aguento. X-Men Apocalipse. Deixa eu pegar outra cerveja. Peraí que eu já... Filmaço, filmaço. Cara, X-Men Apocalipse. Elsa Banur faz cabelo. Lembra? Ele faz cabelo. Ele pintou o cabelo da Aurora, ele fez mecha. Agora que é Power Ranger, né? Power só vivei lembra das palavras quando exatamente, eu lembro desse cara. Vilão, falei do vilão geleca. Ele parece o Ivan Uzi. Ivan, exato. Eu falei do vilão dos Power Rangers, ele chegou. E o melhor, como invocar o mutante mais poderoso do universo? Joga sol em cima dele. Só precisa bater sol, só isso. Acende uma lâmpada que ele acorda. Ele precisa ser de vitamina D, cara. Esse cara é o poder da fotossíntese. Ele só soltaram ele, não tem esse disso. O sol, quem soltou ele? Ninguém soltou ele. O sol entrou na caverna, bateu na pirâmide X, correu lá e acordou ele, só isso. Quem acordou ele? Quem então, acordou mas me explica, o cara mais poderoso do mundo, cai duas pedras na cabeça dele e ele fica lá durante 10 mil anos. Pronto. Ele tava dormindo, ele tava lá naquela pesado, maquininha hein? Dele lá, bizarra, alienígena. Ele tava no sono profundo. Exatamente. Enfim, eu vou ser sincero, desde os trailers eu já não esperava muita coisa do X-Men Apocalipse. Porra, aquela asa do arcanjo, cara. Não, aquele anjo. Asa, não, mano. Não. Porra, eu não consigo nem falar nada, né? Cara. Tô perplexo. Aquele homem bomba ali, nossa, não, cara. Homem bomba. Puta, ele era um dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Mano, você quer fazer cavaleiro do Apocalipse? Pega o Kratos, pega qualquer um, mas não pega o homem bomba, velho. Pega não, mas... Cara, tem tanto mutante. Ô, Ivaldo, mas calma, isso aí eu entendo porque ele é na HQ, ele também é um cavaleiro do Apocalipse. Só por quê? Porque ele tem asa. Ele tem asa e ele é o Cavaleiro do Apocalipse. Não sei por quê, mas o cara que escreveu o HQ, ele falou, ele vai ser o Cavaleiro do Apocalipse. Eles não isso é uma boa ideia, HQ, né? Quanto na animação, aquela animação que passava na Globo também. Exatamente. O Arcanjo, ele tinha só uma asinha normal, e aí quando ele ficou de aço aí, Cavaleiro do Apocalipse, ele soltava míssil pela asa. A asa fechava. Ele desenvolveu. Em resumo, ele desenvolveu. É um Digimon, ele desenvolveu. Ele evoluiu, foi o que o Apocalipse faz, é isso? Ele evolui os mutantes. Nossa. E pinta o cabelo deles. É, não. E faz o design da roupa, ele é todo. A Psylocke! É o poder do Coreton, né, mano? É o poder do Coreton. Ele é um personal stylish completo. Gente, a Psylocke é uma cavaleira do Apocalipse, não pode isso. Enfim, vamos tentar fazer uma. Não, calma, Ivaldo. Antes de você acabar com o filme, vamos retirar o que é de bom desse filme. Tem algo bom nesse filme? A cena do Mercúrio que é legal. É. A cena do Mercúrio sempre é legal. Eu acho que a introdução do Wolverine é legal nesse filme. O quê? Eu acho. Cueca? Eu acho. Pro meio do nada? É legal. É nostálgica. É nostálgica. Não, pera aí. A do Wolverine ali na parte da arma X? Isso. Uma coisa que eu fico puto com esses bagulhos... É que é cinema, né, cara? O bagulho que envolve é comércio, envolve dinheiro. Se você pagou um ator... Se o cara aparecesse de cueca, né? Não, cara. A questão não é isso. É a máscara, meu. É a máscara. Ah, tá. Puta que pariu. Só porque a Hulk Jackman tem que aparecer o rosto desse filho da puta. Não dá pra colocar uma máscara com aquele feixe de luz vermelho, como se fosse um tipo de robô. Eu sei que é só um capacete, mas tipo assim, aquele intuito mais selvagem, mais tipo assim, lavagem cerebral. Não, eu também acho que você fala. Liga só. A cena não é normal, gente. A cena não é legal. Não, ela é legal dentro do contexto do filme, que é uma merda, entendeu? Não, vamos exatamente. Lá. Então, ela se destaca. Se você for pegar corredores cheios de sangue, é só pegar a cena do justiceiro no Demolidor aqui no Netflix, que é 10 vezes melhor. Com certeza. Não tem comparação. Eu vou explicar a cena do Wolverine. Estavam os mutantezinhos correndo no meio de uma base mega, hiper, mega, super tecnológica. Aí eles encontram uma gaiola gigante. Eles falam, tem alguma coisa aqui. Aí eles soltam, aí o Wolverine sai correndo. Desembestado, matando todo mundo. Por que não soltar, né? Os caras têm metralhadora, os caras saem atirando. Você não vê uma bala cravejada naquele filho da... Aí no final, a Jean Grey chega, tira o capacete dele, ele tira a roupa e corre de cueca no meio do deserto, do gelo lá, e acabou. Acabou a cena do Wolverine. Você achou essa cena legal? Essa cena é legal, Ivaldo. Então, Ivaldo, qual uma cena, fala uma cena boa do filme. Uma cena boa do filme? É. Vai falar os créditos quando acaba. Uma cena boa do filme. É melhor vocês ir puxando assunto até eu tentar lembrar de alguma coisa. Tá, eu falo, uma cena que não que eu tenha falo. Sido bem feita, mas em relação então a... Então ele é ruim. A parte emocional. É menos pior. É uma bela bosta. Vamos lá. Uma cena menos pior. É, exatamente. Que mexe com o emocional. Um cara que foi vilão, depois tentou agir pelo certo, depois falou, quer saber, eu vou ser vilão mesmo que se for dessa porra. É o do Magneto lá, quando ele tá com uma nova família, aí tá com a mulher e a filha, e aí os russos vão lá e mata. Ele fala, quer saber, vai merda. Pode crer, foi legal. Essa cena é legal. Ele ficou destruído. O cara soltando a flecha. Na cena da flecha, eu já queria ter ido embora da sala de cinema. É que eu esqueci da cena. cena, eu só lembro que o Deco assim. As pombas voando, o cara se assustou, atirou uma flecha de plástico, matou duas pessoas. Nossa. Ok. A flecha não devia ser de plástico. Ele não olhou, ele atirou a flecha sem olhar e varou duas pessoas. O cara então, é o Legolas, você não aí sabe. Aí vocês me falam que é difícil o Deadpool conseguir acertar duas pessoas com uma pistola. Tá, o cara tomou uma bala no cu. Foda-se, Deadpool. E o Apocalipse? O que vocês têm que falar dessa coisa? Ah, cara, nem. Faltou o Megazord pra matar ele. Só isso. Pô, vocês não gostaram? Do quê? Da cena inicial deles lá, trancando ele. Eu gostei, cara. Essa cena é boa. Achei bacana também. Até a saída que eles tiveram lá jogando aquela pedra gigante pra destruir a estrutura da pirâmide e ela afundar, né? Achei legal. Aqueles mutantes que estavam lá também. Vamos lá, foi legal essa primeira cena pelo seguinte. Os caras, um bando de ser humano normal, de boa, com um pedaço de madeira e pedra, fazendo alavanca, matou todo mundo e prendeu o cara durante 10 mil anos. Não. Aquela pirâmide, ela é simplesmente a teoria dos alienígenas do passado, que era cheia de tecnologia aquela porra ali. Sim. Não, isso aí você releva. Só que juntou um monte de ser humano, beleza, matou todo mundo lá e deixou o cara preso. Agora, pra conseguir derrotar ele depois, teve que juntar todo mundo e destruir metade do planeta. Todo mundo não. A Jean Grey teve que virar Super Saiyajin pra conseguir matar ele. Então, porra. Você vê. Não, mas ela, ele tava com pau e pedra. Mas ele tava trocando de corpo, né, Santos? Naquela. Ele tava. Ele tava desmaiado, né? Ele tava desmaiado trocando de corpo. Não quero tava saber, fazendo... cara. Estratégia. É estratégia, cara. Conseguiram. Não, mas que os malucos foram estrategistas, foram, viu? Porque eles esperaram a hora perfeita, o lugar perfeito, estudaram, viram que a estrutura ia desabar e fizeram uma alavanca lá com um pedacinho de madeira que a gente usa pra jogar taco. Nossa senhora. Cara, e o Apocalipse, ele só, a gente com aquela vontade de ver ele gigante, nossa, né? Porque é o que a gente lembra dele, ele só aparece numa cena, né? Que é tipo quando ele tá lutando com o Xavier, Exatamente. Ele luta, que bosta de luta. Ele luta com o cara. Eu vou construir um castelo de sua volta. Eu vou construir uma casa. Eu vou construir uma mesa. Desgraça. O Apocalipse, ele é tão lixo que ele fala, esse lugar tinha que ser o centro do universo. Ele constrói uma pirâmide e ele consegue decorar a pirâmide. Esse é o poder dele? O poder da decoração? Poder do design, arquiteto, né? Supremo. É bem isso, né, mano? Agora é a Odebrecht daquela época. Agora, o que que a Mística faz naquela batalha final? Me explique. Não, em primeiro lugar, a Mística pra mim, ela é a maior vilã dos X-Men. Uma das. Ela é uma mercenária, em um ponto ela é mercenária, outro ponto ela é vilã. Agora se me colocar Mística, ai Mística, você é minha heroína, ai Mística, eu te adoro. Meu, nas animações, no gibi, meu, a Mística é tão filha da puta, mano, e aí os caras... Mística é da hora nela, é da hora ela filha da puta. Não, então, isso que eu tô falando, essa é a essência dela. Aí os caras chegam e modificam no filme porque a atriz é famosinha. Vai tomar no cu. Os caras põem ela pra treinar os X-Men. Ah, não, velho. Na batalha final ela não faz nada, ela fica conversando com o Magneto lá. Pode crer, né? Convencer ele a parar. Não, ela e muita gente não faz nada. Pô, até, cara, o Fera, justo. Até o Fera dá uma porrada. Tudo lá, se resolve numa boa conversa, cara. Pra que briga? Tem um monte de mutante, mas os caras podem se resolver na conversa. Até o Fera dá uma porrada. Ah, você quer conversar? O Mercúrio fala que a missão da vida dele é encontrar o pai dele e falar: pai, eu sou seu filho, eu sou o corredor extremo, te amo, beijo. Ele não faz nada, ele vê o pai e fala: oi, tudo bem, meu nome é Mercúrio, eu gosto de correr, beijo, tchau. Nossa, que missão inútil. Não, Ivaldo, essa missão não é inútil. Tem missão muito mais inútil que a gente vai comentar aqui. Puta, caralho. E o Magneto, calma, tá de ladeira abaixo, né? Chega de Magneto, eu sou o vilão, vou destruir o mundo. Ah, não, quer saber? Eu vou parar com esses atos, vou proteger o mundo. Ah, não sabe o que aí quer, tá chato. Cara, sabe o que quer? O que vocês acharam daquela cena que o Magneto vai em Auschwitz? É Auschwitz que ele vai, não vai? Vai, no campo de concentração. Essa cena é legal, não é? Não, é legal, mas é isso, né? É só pra aparecer ele, só pra aparecer o Magneto, né? Uma coisa, assim, o Magneto é um personagem muito foda, muito foda. E aí eles ficam colocando colocando essa indecisão dele só porque o ator tem um certo carisma, ele é meio pop, cara, já define. Vai ser vilão ou ele vai ser herói. Põe ele porra no grupo dos X-Men, então não tem nada contra, mas... tinha que ser vilão. Mas define, entendeu? Tem que definir qual que é o rumo do personagem. Sabe por que ele deveria ser vilão? Porque ele sempre, todo filme que tá aparecendo ele vem, faz coisa errada, faz coisa errada, faz coisa errada. Aí no final ele fala, não, você está certo, não vou fazer isso porque é errado. Aí todo filme, o Charles chega e fala, a gente podia ser amigo e treinar os mutantes, eu gosto muito de você, Eric. Aí acaba. Aí no próximo filme, beijo, me liga. Ele chega lá no filme dessa porra desse filme. Ah, você tem o poder de puxar o metal do centro da Terra, destrua o planeta Terra. Ele tá lá destruindo o planeta e depois ele fala, quer saber? Acho que eu tô errado, deixa pra lá. Aí é a mesma merda. E a Mística não é assim também? A Mística fica na mesma. Não, a Mística. Outro filme ela tá do mal, outro filme ela tá do bem, outro filme ela não sabe o que quer. A Mística. Porra, é todo mundo com dupla personalidade aí, todo mundo com distúrbio, meu. Mas todo mundo de gêmeos nessa porra, todo mundo nasceu. Sabe o que quer. Mundo. Coloca ele numa trilha de vilão e pensa a história dessa forma. Não fica toda hora mudando o objetivo do personagem ou as ações do personagem no meio. Eu preferia o Magneto velhão dos filmes clássicos. Isso que eu ia falar, é diferente, né? O Magneto do Gandalf lá, que eu esqueci o nome do cara, que faz o papel do Gandalf, é um Magneto sério, diferente, né? Ele chega e fala, tipo assim, meu, há anos... É um Magneto decidido, é um cara decidido. É, sabe? Eu acho que o X-Men Apocalipse foi um tiro fora da curva. Com certeza da trilogia, vamos dizer, da trilogia do Bryan Singer, né? Que começou lá no First Class. Cara, e se preparem, porque a Fox não vai abrir mão do X-Men. E as ideias deles, eles não falaram claramente que eles vão rebootar o X-Men, mas eles vão reformular os X-Men. De novo. Mas eles conseguem rebootar em todo o santo filme, né? Todo esse caralho aí sempre dá dinheiro. Então, esse caralho dá dinheiro, mas é mal feito, né? Isso que é um foda. Infelizmente, sim. Acho que é porque a gente fica naquela esperança, não, agora vai ficar bom. Por exemplo, quando sai First Class, a gente falou, porra, vai ser bom o próximo, né? Porque o First Class foi bom, mas já não foi, foi cagado, né? Eu, particularmente, em alguns casos, eu prefiro assim meio que deixar de lado, tacar o foda-se na esperança, porque aí você não tendo expectativa, o que vier, você consegue aproveitar. É zero, né? Exatamente. É, sim. Uma cena foi desperdiçada, mas não deixa de ser uma cena muito boa. E a cena da Fênix lá, eu gostei bastante da cena. Ah, não, sim, é legal mesmo. Ela despertando o poder, emanando aquela energia lá, ela destruindo o maluco. Caralho, imagina se ela tivesse isso. Pra caramba. Se ela tivesse isso no Game of Thrones, ela tinha ganhado o trono já. Nessa cena da Fênix, eles dão a entender que teria uma continuação que talvez fosse um pouco mais focado nisso, né? Nessa parte dele, que da Jean Grey com essa entidade nela. Só que agora eles querem rebootar essa porcaria de novo. Então nunca ter continuidade. Então, olha a merda. Vai ser uma entidade, né? Vai ser uma outra... Mas exatamente isso. Um outro nível do poder dela. Eles querem fazer um arco novo de X-Men no cinema baseado na Fênix. Tem uma versão dela negra na HQ, tipo das trevas. Isso é legal. É isso que eles querem fazer, porque ela é tipo a vilã mais foda que tem. Eu acho que o X-Men é uma das mais fortes da HQ também, né? Mas aí vai ficar confuso. A Fênix é entidade cósmica? Cara, vai ficar confuso. Eles já estão confusos faz tempo. Nossa, eles vão continuar. Tá confuso desde 2000 e pouco. A única coisa que tá certinha. Pra que limpar? Vamos pagar mais. A única coisa que ficou certinha foi quando o Deadpool ficou falando qual que é a linha certa, que tá tudo bagunçado. Eu vou te crer, né? Seriously, the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. Cara, mas a Nia Nanotecnologia vai salvar o próximo lançamento de 2016. No dia 4 de agosto, a Warner Bros. Continuou seu universo expandido da DC e lançou Esquadrão Suicida. Nem a música do Queen ajudou, cara. Cara, tem Queen, tem Black Sabbath, tem Rolling Stones, nada salvou nesse filme. Pra você tá ciente, eu assisti esse filme hoje, então tá fresco na minha memória. Então, compartilhe com nós a sua experiência de assistir Esquadrão Suicida. vida, Raul. Puta que pariu, meu. Nossa, só tem uma. Puta que pariu, que filme bom da porra. Puta que pariu, que merda. É uma bosta, mano. Caraca, no meu humilde. Puta que pariu. Ó, então, voltando, o mesmo defeito do. Que tem vários filmes, né? O mesmo defeito do Hugh Jackman, ela tinha que aparecer o rosto do Wolverine. O Deadshot, que era do Will Smith, porque pagou pro Will Smith fazer. Aquele filho da puta ficou sem a máscara. Tá, segundo. Começa lá o esquadrão. A parte de já chegar em forma de lembrança, eu acho que foi uma coisa um pouco dinâmica pra aparecer, em vez de contar a história de cada um pra capturar. Essa é uma das partes que ainda vai, mas, cara, meu, vai falando alguma coisa enquanto eu vou respirando fundo aqui, porque as lembranças tá vindo tudo de uma vez só, cara. Cara, eu concordo com você. Ele flash back, uma bagunça, velho. Eu achei uma bagunça. A missão não se conversa, os arcos, sei a lá. A missão não, é ridícula. É, não tem arco da zoada, né? Uma personagem... Olha, tá certo que eu não sou um gênio da física, mas eu não entendi o filme, velho. Cara, foi um meio que atropelado, cara. Umas piadas forçadas, cara. A ideia do filme já é uma bosta. Vamos lá. Super-Homem morreu. Putz, antes que algum outro alienígena apareça, a gente tem que criar uma equipe, um esquadrão que possa defender o planeta Terra. O que a gente pode fazer? Ah, vamos pegar os piores bandidos e vilões de todas as séries mágicas da DC e vamos fazer uma equipe. Ah, vai ser são descartáveis. É, não, nossa, que... Nossa, que governo. Mas ó, vamos deixar pra falar do Coringa por último, que tem muita merda. E eu fui enganado, velho, totalmente, porque o filme começou bem, né? Os flashbacks foram dando aquele, o background lá dos personagens, aquela coisa da drama do drama do pistoleiro. Aí até aquela cena da magia, que ela se transforma na magia. Cara, pô, que ela vira a mãozinha assim, né? Pô, essa marcou. Achei muito foda. Aí daí agora você ainda legal. Agora você me desculpa. Aí pra frente foi merda e jogou. Assim, ó, pá. Não, vamos lá. O personagem que tinha potencial, jogaram, cagaram, mano. Mas eu acho hype, que né? O grande problema do Esquadrão Suicida é que nem, por exemplo, eles tinham que ter um pensamento que nem o Deadpool teve. Fazer um filme limitado ao que eles podem fazer. Se eles fizessem uma missão assim, vamos roubar, vamos, arquivo, sei lá, matar... secreto. Não, um arquivo secreto. Já tem um roteiro pronto, que é aquele desenho, invasão ao arco. Exato. Alguma coisa mais... É, que eu até uma coisa mais humana. Uma coisa mais humana. Vamos, sei lá, matar um grupo terrorista X. Porra, qualquer coisa um pouco mais realista, né? Tipo, mais não que a gente tá um negócio realista no filme de herói, né? Também cara, a gente que não fosse... Não realista, mas a capacidade dele, né? Mas com sentido. É, que tivesse mais sentido, porra, porque, ah, vamos pegar uma menina com um taco de beisebol pra ganhar de uma entidade maléfica que é linha negra. E daí, então, tipo, que isso, quem, porque quem liberou foi a que criou a porra do esquadrão. É, a própria... pode crer, né? Foi culpa dela, aquela, velho. A merda da missão é resgatar aquela idiota que tá presa na cidade, porque ela fez uma cagada na cidade de liberar. Aí tá, por isso que o governo americano quer controlar os heróis, pra fazer essas merda. Cara, nossa, sabe uma cena que com a Amanda Waller, eu sei que na HQ ela é daquele jeito, né? Ela toda... É, mas não é nesse nível, não. Ela tem uma e ética. E aquela cena ela que ela mata todos os caras na sala? Isso ela não faria nem. Aí totalmente nada a ver, cara. Os caras tão lá no Facebook, lá de boa, ela vai lá e mata todo mundo. É, muito obrigado. Não, os caras tava curtindo a página do Nerd Patriarca, ela vai e mata os caras. É tipo naquelas, né? Quantas pessoas de confiança vai trabalhar na FBI pra essa vagabunda ficar maçando? É, exatamente. É, pô, essa mina não, essa tiazona não é de confiança. Tranca ela aí, velho. Porque ela pode trair qualquer um, até a própria equipe dela. É, ela é uma psicopata com credencial. Vamos explorar o Esquadrão Suicida. Vamos lá. Herói por... personagem por personagem. Exato. Beleza. Vamos começar. Capitão Boomerang. Nossa. Tinha que começar por, né? Porque o Ivaldo tá cuspindo fogo. Todo mundo Ivaldo tá quer também, matar, né? Ele. Se eu não me engano, é o maior vilão das HQs do Flash. Ele disputa pau a pau com o Flash. Por favor. Não, mas como ele entendeu a porra dessa, né? O que ele faz de tão legal pra disputar pau a pau com o Flash, cara? Não, eu tô zoando. É sarcasmo total. Não, o Flash é Flash Reverso. Não, porque eu tô pensando aqui como é que ele bate nele com o Boomerang, cara. Não consigo imaginar. Nos quadrinhos, tanto ele geralmente aparece como um capanga, sabe? Ele tem um grupo de vilões, o Flash derrota ele primeiro pra depois ir pros outros. Ele tem uma assim que são as participações dele. Quem que deu um boomerang com câmera pra ele? Ele comprou nas indústrias Wayne. Lá. Capitão Boomerang é escroto. Se bem que naquele site do Bang Good vende drone e boomerang com câmera também. Então foi lá. Tá que... aí, né? Ele é tão lixo. Agora... Deve ser no AliExpress, velho, na moral. Capitão Boomerang é tão lixo que ele é o único que no final do filme continua se se fudendo. A Amanda não fez nada por ele, deixou ele trancado lá que nem um idiota. Vamos, a gente precisa falar do Slipknot. É mais foda, velho. Precisa. Slipknot, Valdo. Vamos falar dele. Morreu. Próximo. Se botar esse cara pra enfrentar um novo meta humano, ele vai fazer o quê? Ele vai amarrar o sapato do Slipknot? Ele é meio índio ou meio ticano? Ele é um pouquinho. Ele cumpre as duas cotas. É, ele é um índio ticano, cara. Ele é um asteca. Não, fora que quando chegam lá e falam assim: não, fulano tem habilidade tal. Não, esse Slipknot, ele é o melhor em escalada. Foi isso mesmo, cara? Não, vai naquele programa lá, American Ninja. Aí ele consegue se dominar. Cara, ele só serviu pra mostrar que a bombinha funcionava. Exatamente. É isso. Então, pensa bem, e se você precisasse ali, na hora de dar um nó daquele tipo nó de mágico pro vilão não soltar? Ou então de prender alguém no poste? É, alguém que manjasse de rastreamento, porque os índios sempre são bons rastreadores, né? Ele cheirava o chão, aí ele via se tinha... Ah, não, tem uma entidade à esquerda. Isso, ele ia ver os galhos quebrados e falar: alguém passou por aqui, vamos atrás. Ele ia conversar com a mãe natureza, pedir conselho, mas... Ele tem fala. Não, ele era o Capitão Nó, ele não era o Capitão Planeta, cara, pra conversar com a natureza. Conversar com os xamãs lá, os espíritos da natureza. Puta que pariu. Não, eu fico imaginando. E o melhor é que ele é tão idiota que ele morreu por causa de uma dica do Capitão Boomerang. Ele falou: acho que essa bomba não pega nada. Vamos lá, pula aí. Eu fico pensando, esse ator recebendo o roteiro do filme. Aí, não, chega o empresário dele: velho, agora eu arrumei um bagulho bacana. Aí ele fala: o que é? Filme Esquadrão Suicida da DC. Ele: caraca, vou fazer meu nome. Aí ele pega o roteiro, começa a ler um minuto e meio de filme. Eu pensei que ele ia ser fodão, porque ele foi no que saiu de dentro de um carro, já preparado, com a roupinha bonitinha dele, deu um soco na cara de uma tiazinha que tava na frente dele. Falei: nossa, esse cara deve ser extremamente importante. Não, mas na moral, ele devia fazer alguma coisa no filme, mas depois que ele viu como ficou, ele falou: olha, me mata na primeira metade, que eu não quero participar dessa bosta. Foi bom matar ele, por um único motivo: você teve que aguentar o filme inteiro a Arlequina batendo com bastão de beisebol na cabeça dos caras. O que você ia ter que aguentar vendo o cara fazendo malabarismo com corda, tipo Circo de Soleil na frente dos caras, jogando nó? Não, cara, ainda bem que ele morreu. Fazendo nó de marinheiro pra prender o pé dos caras, né? Então, você tá falando da Arlequina, Ivaldo. Arlequina, o que vocês acharam? Linda. Quer dizer, acho que ela é a alegria da rapaziada, né? Ah, cara, ela é gostosa, mas tipo assim, não é a gostosa do filme, né? Ela é uma gostosa. Eu vou falar pra você que se ela aparecesse aqui agora... Oh, ela é, pra mim, ela... Ela é bem... Ah, Viúva Negra, cara, curto muito mais, mano. Não, mas não tá no filme. Não, eu falei, ela é a única opção. Passou longe. Eu não magia, faço a magia, se ela escovar os dentes, dá um caldo também. É mesmo, a magia. Cara, mas eu acho, não, agora sério. Só Arlequina, assim, apesar de exageros à parte, ela é um personagem bacana do filme. Eu acho que ela se destaca. Não só porque ela é preta, é que a Margot, ela é muito boa atriz, né? Aí ela consegue catar aquela merda lá e fazer alguma coisa. Exato. Mas o personagem ali naquele contexto também não faz sentido nenhum, a menina que não tem habilidade especial nenhuma, só porque que não tem habilidade marcial, não tem nada, tá ligado? Mas a Arlequina é um personagem presente no esquadrão de HQ, de fato, né? Então, é porque ali faz sentido, porque as missões são mais simples. Exato, e ela ali ela não serve pra nada. E isso, agora naquele contexto de salvar o mundo, porra, não, e ela, os caras forçaram também aquela parte daqueles mitos lá. Os monstros batendo eles com um taco de beisebol e conseguindo ainda vencer eles. Os caras dando tiro não convence. E ela mesmo com taco de beisebol não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não, mas assim, pro que ela se propôs fazer, pra ser uma Arlequina, é assim, o papel ela executou muito bem. Sim, só que pra aquele contexto lá tava totalmente desencaixado, né, cara? Verdade. Não tinha noção nenhuma, que nem vocês falaram aí. Vai falar alguma coisa, Valdo? Você vai falar alguma coisa? Do quê? Arlequina, cara, no filme do Esquadrão Suicida, enfrentando ali alienígenas e... Não, assim, se você falar assim, na primeira fase você falou Arlequina no filme do Esquadrão Suicida, isso é perfeito. Mas Arlequina é no Esquadrão do Suicida enfrentando uma entidade demoníaca, isso é errado. E o final é isso que eu tô querendo dizer, cara. O final tá erradíssimo. Enfim, vamos para o crocodilo. Quem que que é isso? Acho que... Não é problema dele? Não, é sim, mas eu nem lembro dele no filme. É aquele cara grandão que usava blusa? Ah, tá, o cara que... O jacaré, cara que, o crocodilo. O jacaré que não... nem nadar ele sabe. Eu não lembrava do Apache. Que pariu. Eu sou bonito. Que, personagem... Tem escamagre e é bonito. Descartável. Cara, eu posso dizer uma coisa dele, a maquiagem é bem feita. É, claro. É, só faltava só ser também, ruim porque... O quê? Só faltava ser ruim a maquiagem também. Cara, podia ser, eu acredito que mano, tem gente que gosta de cagar em tudo. Não, mas é um personagem que passou totalmente em branco, né, cara? Não, o que ele tá fazendo? E ele quase pode a coisa toda, porque o soldado que ia pegar a bomba lá, ele morde o cara, ele quase mata o maluco. E um detalhe, nessa cena de merda que ele tá dentro da água, você vê que ele consegue falar dentro da água? Vão por ali! Mas porra, ele tá dentro da água, como é que ele consegue falar? Isso eu nem tinha percebido. Pode ver, ele vai falar, cuidado aí, vão por ali! Mas ele tá dentro da água, era pra falar... Aí tá um desafio bacana pro filme do Aquaman, né? Como é que vai ser, né? Exatamente, como que não falar? Vai ter muita conversa, já tô imaginando aqui. Cara, vai ser telepatia. E o El Diablo? Ele fala no filme? Ah, só fala mesmo. Tem até uma historinha triste que ele frita a família dele, né? Que o cara... Não, o cara é só bandido. A galera se conhece agora e no final... Não, não vou perder mais uma família. Não, mas eu fico imaginando, porra. O cara tem um puta de um poder legal, consegue botar fogo nos bagulho e vira um ticano maloqueiro. Não, até ele virar um chefe de gangue. Até ele virar a caveira do Kinder velho. Tava bom. Não tá sendo uma caveira azteca, sei lá. Né? Ele parecia o Spinal. É, o Spinal do Killer Sim. Killer Sim era a mesma coisa, só que com um cara na cabeça. O que é melhor, o que é melhor é ele em família lá, a esposa dele. Ó, oh, não tô curtindo o que você tá fazendo. Então, você casou com tá botando cara, fogo nos outros, cara. Você casou com um cara que tá tatuado de cima a baixo. Você casou com um maluco que era de gangue. Você casou com um maluco que tem uma entidade maligna. Demoníaca, dentro sagrada. Dele. E ainda você tem um filho com o cara e depois, eu não tô gostando do que você tá fazendo. Toma um exemplo que você tá dando pro menino aí. Porra, velho. Tipo, devia ter visto isso um pouquinho antes, né? E aí vem a melhor fala, e pra mim é a que mais faz sentido no filme todo. Eu não quero perder uma nova família. Mano, que família que eu, caralho? Família de bandido que tem o ticano lá, o meio índio. Não, família que teve o quê? Duas, três horas só de convivência, cara? Essa família de coerrola, né, velho? Pelo amor de Deus. Mas isso tem no filme inteiro. Não, então, eu acho que esse foi um dos erros do filme, cara. Antes mesmo, tipo, era pra ser uma equipe toda de bandidos, cara. Toda gente psicopata, assassino, gente que fritou a família, porra, deu tiro na cabeça dos caras por dinheiro. Solta. Ah, essa não, é uma equipe. Nós somos uma equipe. Não, não é isso. É que logo de começo, cara, você não tem nem tempo pra duvidar dos caras, pra não gostar deles. Todo mundo já mostra o lado humano deles, todo mundo é bonzinho de algum jeito, verdade. todo mundo tem seus... É vítima da situação, né, Sam? É vítima da sociedade. Pode crer. Todo mundo é vítima da sociedade. E a magia? Ah, cara, a magia é se você dá um banho. Desperdício, velho. Arrumar o cabelo dela, dá pra casar. Não, ela é modelo da Victoria's Secret, velho. A magia, lá. O que a magia fez? Pegou documentos, então, virou o demônio e... Puta, velho, que desperdício. Puta personagem bacana. Forte, pra virar aquilo, né? Tal, com potencial e, de repente, ela dançando lá pra invocar o ritual dela. Nossa. Vou fazer uma laula. Nossa, é isso, fazendo laula. Ela colocou o cabo USB na outra lá e começou a destruir bases e coisas do exército americano. Se bem que eu gostei, eu faria o mesmo. Não, sim. Mas, porra, como que a Amanda Waller pensou que ela ia conseguir controlar uma entidade de milênios de força? É, não, ela achou que... Espetando o coração dela com uma caneta, né? Não, ela tá achando que é voodoo. Voodoo é pra Jacu. É o melhor. Como diz o pica-pau, concordo. Onde é assim, você tem uma arma secreta e você mostra. É, mas você acha que você vai conseguir controlar ela? Aqui, ó, com a minha não, mas eu consigo por causa disso aqui, ó. Ela põe mostra onde tá o coração lá. É, pô, é lógico que a mina vai ficar de olho onde tá. E a primeira chance que tiver, ela pega de volta o coração. Magia, então não foi uma vilã muito acertada, aquele, né? O irmão dela eu achei da hora. Não, o irmão dela é o quê? Que era o André nervoso. Ah, não, mano, parece assim. Aquele personagem do Tekken 3, tá ligado? Um dos vilões. Aquele meio faraó lá, né? Meio faraó, é ele mesmo. É ele. Eu achei legal o design dele e tal. Não, sim, o design é... Não, Oswaldo. É ruim? Você se fantasia de cosplay do irmão dela. Não. Ele é ridículo. É tão feio quanto o caveiro do Killer Instinct. Só tinha gente feia lá. O Croc também era mais feio que tudo. Eu só, eu só pegava o Will Smith. Então, vamos pensar que você falou do Will Smith e o Deadshot. Esse aí. O que vocês acharam? Cara, eu gostei. Tirando aquele draminha bobo dele, eu gostei. Eu também gostei. É, tirando esse draminha e o affair, né? Que ele tem com a Arlequina, ah, né? Ah, é, que não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum, gente. No filme não faz sentido, mas, né, nas histórias lá, a Arlequina, ela fica com o Deadshot, ela fica com várias outras pessoas além do Coringa, né? Sim. Tanto que no final, depois ela, tipo, se assume como lésbica porque ela fica com a Eva Venenosa lá. Mas só que tem até animação, que na animação ela, se eu não me engano, ela transa com o Deadshot. Mas aí é porque ela tá brigada. É um relacionamento bem moderno esse, né? É. Não é à toa que o Coringa tem tanta raiva de todo mundo, né? É bem isso, né? O cara tá. Ser corno não é fácil, né? Agora no filme não tem tempo pra contar e aquele negócio. O filme é cagado e ponto, cara. Sabe? Cara, mas a cena, logo a primeira cena de ação do Deadshot, que ele pula naquele carro e atira, é muito boa. Até ele se fuder pra fazer aquilo, depois ele queria pegar o bastão e matar batão mágico lá e matar o cara com uma porrada. Não, sim, tudo bem, mas é boa. Aquela cena é top. Ele, cara, quem salvou o Esquadrão Suicida até aquele ponto foi ele. Ele fazendo a demonstração lá pros militares é da hora também. E o chefe do Esquadrão Suicida, o Rick Flag? Ah, Rick Flag, velho. Botava o Braddock. Eu nem lembrava desse cara. Caraca, velho, não lembrava desse foi maluco. O Cobra. Cobra. Nem no Robocop ele foi bom, velho. Não, tão ruim que o que chegou. Rick Flag, ele é o soldado mais poderoso do exército americano. Ele é mestre de táticas e não sei o que lá. O cara... Tinha que ter botado toda hora o cara Bauer, era rendido, né? O Jack Bauer no lugar dele já foi era, volta, mano. Oi, Valdo, o mestre em táticas, é, deixa a bomba aí, a gente volta depois. Não, e toda hora ele ficava com encosto, meu. Toda hora a galera ficava sequestrando ele ali, meu. E agarrou, não, vamos atrás dele, senão a gente morre. Ah, toma no cu, cara. O cara não sabia se defender dos zumbis, sei lá, de porquê. Você vê, né? Ele era pra ser um militar totalmente focado na questão do resultado da missão. Ele odiar os vilões. Aí ele tem dosinha deles, ah, tudo bem, eu vou tirar o colar de vocês aí, ó, tá bom. Vocês estão todos livres. Tá todo mundo. Não, e é legal que assim, salvem o meu amor. E na primeira oportunidade, a magia fez uma magia e ele se fodeu. Ela fugiu. Esse Rick Flag, ele é tão sujo quanto o próprio Esquadrão Suicida, que ele viu a tia Zona matando todo mundo e falou, tô de boa, isso aqui é meu trabalho. Não, mas eu imagino a necessidade que esse cara tava seco, falou, olha, conheço uma mina, ela é bonita, cara, mas assim, ela tem o demônio no corpo. Beleza, acho que vai, né? Não sei, tô meio aqui sem fazer nada, acho que dá pra pegar. Porra, mano, o cara tá devia estar muito necessitado. E como que ele quebra lá o relógio e não dá pano e não explode tudo, né? O bagulho, né? Tipo, por acaso quebrou, mas não danificou, assim, a ponto de ativar a bomba explodir. Ia ser muito engraçado, ele, ó, vocês estão livres. Ele bate o negócio e bum, mata todo mundo. Bum. Nossa, velho, esse filme seria elevado à categoria épico, velho. Todo cara, mundo. tem mais gente do esquadrão, vocês não lembrar do Rick Flag, imagina se vocês vão lembrar da Katana. Nossa, essa Katana. É verdade, ela conversa com a espada, né, mano? Puta merda. Velho, eu conheci uma menina que conversava com o Anel também, mas ela não era uma super heroína. Não, ela tinha a única arma que eles poderiam usar pra prender, né, aprisionar a entidade lá do Maligno. E cagaram, velho, cagaram pra isso no roteiro. Uma arma mística, né? Nem mencionaram nada. E ela parecia uma... Puta, uma palmandada, não sei lá. Tinha hora que ela tinha personalidade, tinha hora que não. Aí, sei lá, ficou jogadaça lá. Cara, ali é tipo. Ó, nessa parte do filme, o cara escreveu que ela tinha personalidade. Aí o outro falou, não, mas ela não pode ter. Ela não teve na cena seguinte. Aí voltou pra parte do cara escrito que ela tinha personalidade. Aí ela começa com essa merda. Tem hora que ela tem atitude, tem hora que não. É, puta, isso é foda. Puta, Katana. Puta. Amanda Waller, vamos falar? Já falamos, né? Nossa. Não, tem que falar. Amanda. Né? Então fala da Amanda Waller, irmão. Por que quando ela pega aquela porra daquele helicóptero e mostrou que eles estavam ali pra nada, ele me soltou saiu fugindo, soltando flare pra todo lado. Pra quê? Pra chamar a atenção dos vilões. Cara, essa cena não faz sentido mesmo. Eu acho até que eles fizeram a montagem errada, viu? O corte errado. Porque não faz sentido nenhum ela sair com flare ali. Os cara ficaram produzindo o filme, sei lá quantos anos, e o cara fez o corte errado. Puta, mas pra que pariu, hein? É então, caiu o cu da bunda, né? Lembra que eles tinham... Lembra que eles tiveram que mudar o não, sim, eu acredito, né, a linguagem do filme, né? Eles tiveram que mudar a linguagem do filme pra ela não ficar tão pesada por causa do sucesso lá do Deadpool e do que mais? Guardiões da Galáxia, né? Que ficou bom pra caramba, e o pessoal... É, quiseram colocar uma comédia. Isso, isso. É. Aí, eu acho que essa cena, velho, sério mesmo, na edição saiu errada, porque não tem o mínimo de sentido de continuidade, assim, velho. Falando em... Não, vamos falar da batalha final ou primeiro vamos terminar com o personagem mais top do filme? Meu Deus. Vamos falar dele, então. Não voltou, né, meu? Puta que pariu. Não, o Coringa voltou. O Coringa voltou. Se ele é bom ou ele é ruim, ele voltou. O Coringa voltou. Por quê? E que ele tava deitado, cercado por um círculo de facas, adagas, copos plásticos. Esse cara é todo errado. Supositórios de glicerina, roupas de bebê. Meu, haja paciência pra fazer aquilo. Caralho, velho. Quantos dias ele demorou pra organizar aquelas facas? Em ordem de tamanho, em ordem de origem. É, então, vocês veem o Coringa, que a gente conhece dos quadrinhos, paciente ao ponto de ficar parado enquanto alguém tatua o corpo dele inteiro. E paciente o bastante pra, assim, pra arrumar as facas em ordem de tamanho. Ah, vai pro puta, eu não vou falar mais nada. Tá raro. Não, fora que negócio, né? O que vendeu, a propaganda que vendeu o filme é tipo, não é o Esquadrão Suicida, é o filme da Arlequina com o Coringa. Cara, né? Não, mas o arco da Arlequina com o Coringa é totalmente inútil. É inútil. Pra nada. Não, é zoado. Desde quando que o Coringa é todo apaixonado, cara? Não faz sentido. O Coringa usa a Arlequina. Ele sempre usa a Arlequina, né? A Arlequina, sim, curte o Coringa, tem até uma relação meio que de ele precisa, né, do Coringa, mas o Coringa, ele não, ele tá cagando, ele sabe, pra ela. Meu, várias cenas, ele quase que mata, se não mata, ele iria deixar morrer a Arlequina e o Batman salva, sabe? Assim, aquele, desenhos, pode crer, né, Raul? Ele deixou ela lá no carro, pode naquela crer. Cena inútil do caldeirão de estrume fervido. Você me ama? Você morreria por mim? Você viveria por mim? Então pula. Ele vai, pula atrás, eles ficam dançando, aí sai saindo tinta do estrume, eles estão se beijando, é isso. Legal. Nossa, aí desbotam as cores. Mas você para pensar, no final, o que o Coringa faz, ele salva a Arlequina lá na prisão, né? Ele podia ter feito no começo, lembra mais fácil, cara. Ele não sabia onde tava porra na prisão, pra que ele fez tudo aquilo? Se liga só, ele é tão discreto que ele entra com a roupa escrito Joker. É, puta que pariu, mano. Quem será que sou eu? com o cabelo verde. Joker. Oh, meu Deus, funcionário novo, claro, sim. Cara, eu acho que... E depois acho o ator veio ficar putinho. Vocês viram aí nas mídias sociais? Não, porque vocês não entenderam o Coringa. Eu tive pouco tempo. O Coringa não se resume a só isso. Vai se ferrar, você quer fazer se eu fosse ele, Coringa, eu falava assim, cara, shakespeariano, velho. Vai se fuder, não tem nada a ver. Se fosse ele, eu transferi a culpa. Falei, mano, eu fiz o que eu podia. O roteiro que me passaram foi esse. Eu tive que fazer o que eles falaram. Tudo errado, cara. Falou, foi obrigado. A imagem, cara, do Coringa é pronto. Ele é visualmente estranho, né? Foi o maldito que colocou aquelas tatuagens nele, eu quero só saber isso. Foi o mesmo que ele tem de caralho lá, meu. Tá tomando cu. Ele é visualmente estranho, cara. Sei lá. Cara. Bom, pelo menos rendeu uma cena boa, porque aquela cena do Batman lá eu achei da hora. Então, as cenas do Batman parecem legais. Que ele perseguiu o carro deles lá e causou o acidente e prendeu a Arlequina. Lembra? Essa cena é boa. Eu achei legal essa cena. E a cena com o Deadshot é mais ou menos porque o Batman nunca ia prender o Deadshot na frente da filha dele. É. O Batman, essa é verdade. O cara teve. Mas o que ele ia fazer? Não, porque o. Agora é ele ia traumatizar uma criança que nem ele foi traumatizado. Bem bizarro, né, cara? É, pode crer, ele ia esperar o cara, ele ia vigiar. Ele ia dar o cara um jeito, ele não ia prender, né, ali na frente. Isso, mas esse Batman a gente só sabe como é que ele é, né? Enfim. Faltava ele marcar a cara do Deadshot. Agora que a gente falou de todos os personagens, vamos falar da batalha final do filme pra gente terminar? Esquadrão Suicida? Precisa, é lógico. Claro, aquela batalha final. Aquela batalha final é espetacular. Mesmo porque. Final que entidade milenar com toda a força não ia sair na mão com os caras? Pra que usar magia? É pra quê? Não é pra que transformar os caras em água, né? Não, vamos sair na mão. Poeira, né? Transformar em água. O Esquadrão Suicida tinha magia. Tinha uma moça que falava com a espada, e um crocodilo que conseguia falar debaixo d'água. Saiu a dublagem da voz dele. Isso é magia, não é? Enfim, aquele final, puta, é do ego. É de do. E fica muito claro a escolha merda do esquadrão quando eles percebem que no meio da batalha só um ou outro cara consegue fazer alguma coisa e os outros ficam olhando. assistindo, pá, de boa, fica escondido. Cara, o Capitão Bumerangue, ele não faz nada. Espetacular nessa batalha final. Não, mas se esse puto tivesse pelo menos bumerangue de glicerina, qualquer coisa assim pra explodir, ele já ajudava um pouco. Qualquer mas, cara, meta, ele tem, né, o mesmo bumerangue que ficam jogando no Ibirapuera aqui em São Paulo, né? Não é pra nada essa porra. É o Capitão Frisbee. Isso, é bem essa. Não, mas sabe uma coisa que eu não entendi? Puta que pariu, eles se fuderam pra chegar no centro daquela merda pra explodir os caras. Eles explodiram, explodiu o maluco lá. Ô, ganhei, explodiu o maluco. Por que não jogou a porra de um míssil logo, cara? Falou tudo. Cara, porque não tinha míssil. Mano. Se a solução era uma bomba, mete um drone lá e explode tudo, velho. Explode porque todo mundo. Eu acho que, teoricamente, como era uma missão secreta, eles não podiam fazer isso. Se fosse pra derrotar de vez a magia, tinha que botar uma tela gigante rodando dando Batman vs Superman. Aí fazia ela se suicidava. Mas aí, Vinícius, é que assim, a missão secreta, quando saiu aquele túnel de luz fluorescente, foi pro caralho. Eu entendo isso. Mete bala. Foi pro caralho, mas a Amanda Waller ainda achava que era secreta. Mas ela é retardada, né? Ela matou os estagiários. Ai, caramba. Puta que pariu, Esquadrão Suicida, você me enganou. Você me enganou no trailer. Pô, você me enganou. Nunca mais acho legal um trailer quando tiver a música do Queen. O trailer é bom, pior. Não é legal só porque... E o trailer... Não, o trailer, cara, é ótimo. E se o trailer tivesse da Linda, será que não melhorava? Da Linda, minha alma te chama, vem pra minha cama. Acho que tava bom. Talvez até salvasse o filme, mas infelizmente. Algum personagem sendo apresentado, ao som de Dalinda. A magia dançando ao som de Dalinda. Isso, junto com o crocodilo sem camisa. Junto com o Rick. O Rick poderia vencer. Ele distraía a magia com aquele ritmo dançante. O pessoal ia lá e usava bomba, usava aquela magia pélvica, né? Ai. Em resumo, um bom filme, né? Em resumo, a gente só deu essa qualidade. Eu assisti em 3D, cara, com pipoca essa. Infelizmente, o Esquadrão Suicida fez a gente desacreditar um pouco. Não, Warner, né? Deixa pra cima e pra baixo. Baby, deixa beijar teu corpo sexy. Eu vou ser tão amável. Da linda, minha alma te chama. Vem pra minha cama. Quero amar-te, doce menina. What if I told you? The reality you know is one of many. This doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to. Mais fresco na memória, né? Dia 2 de novembro saiu Doutor Estranho. Agora sim, finalmente. Fechamos o ano. Fechamos o ano bem? Sim. Fechamos o ano bem. Sim, pô, com certeza. Esse eu não tenho crítica, até porque eu vi uma qualidade bizarra, mas tudo bem. Esse eu não tenho crítica, velho. Cara, muito bom. Eu vou falar que o Doutor Estranho é muito bom. E que nem o Raul tá falando da fórmula da Marvel, você vê que o Doutor Estranho, mesmo ele sendo um pouco diferente, trazendo um tema diferente, ele tá indo naquela fórmula, né? É, isso sim. Uma das coisas que do universo compartilhado, né, da Marvel, pouco antes, na verdade, na cena do acidente, né, cara? O não sei quem lá tava ligando pra ele e falou assim: não, ó, tem um cara aqui pra você fazer cirurgia. Ele fala: ah, não, esse aqui eu não quero. Ah, tem outro ali. Ah, não, esse aqui eu não quero. E aí tem outro que ele, o terceiro, ele não cita o nome, mas você consegue entender que é o General Holmes que capotou na Guerra Civil lá. Sim. Ele fala um cara que fala assim: ah, tem um militar. Estão falando que tem um dos pacientes que é a Capitã Marvel. Provavelmente sim. Ah, Carol Danvers? Consegui fazer a ligação, mas provavelmente sim. Estão falando que, eu não sei se é a segunda, uma paciente, X. Porra, da hora, já tem um pequeno gancho ali no Guerra Civil, tal, não sei o quê. O da Marvel nem me surpreendo muito com essas coisas. Então, realmente, não é questão nem de surpreender, mas eu, no meu caso, admirar, sabe? Igual lá na frente também, quando ele pega lá o olho de Agamotto, começa a mexer e fuçar, começa a cagar um pouquinho, né? Bem pouquinho. pouquinho, os caras começam a brigar com ele e falam, ah, então o que, que a gente é, então? E aí os caras chegam e falam, ah, enquanto os Vingadores cuidam da parte terrena, né, a gente cuida da parte espiritual, caralho, quatro. Então, tipo assim, vai falando vários easter eggs, né, vários laços, que automaticamente não tem como você falar, ah, estou vendo Doutor Estranho, é um bagulho místico de realidade, mas não tem nada a ver com a Marvel. Não, cita lá, não, aqui é Marvel, é o mesmo universo, é compartilhado. É mesmo, né? Porque o olho de Agamotto é outra joia do infinito, né? Exatamente, eles deixam isso citando lá. Aham, né? Uhum. Cara, mano, eu calma curti aí, pra caralho. Cara, eu vou te falar que eu fiquei muito feliz com aquela cena que a Mestra X, que eu não lembro o nome, porque ainda não... Anciã. Obrigado. Mestra X. Ela dá uma porrada e tira o espírito do cara ali, eu achei tão foda aquela cena. Foi legal pra caramba. Mas é que eu falei pro Vinícius, quando a gente foi assistir o filme no cinema, eu bem virei pro Vinícius, eu virei, tão falando que o filme é foda no quesito visual. Eu quero sair daqui, mano, no sentido que eu acabei de sair de um baile funk depois de cheirar loló, velho. Nossa, que comparação. Que sensação. E na boa, foi muito louco essa hora que ela dá um pescotapa no maluco e ele começa a viajar entre as dimensões. Não, e olha, dele, que, caralho. E olha que a gente não viu em 3D, né? Falam que eu 3D, vi 3D. Eu vi em 3D e, cara, valeu cada centavo. Muito bom, cara. Muito bom. E é o legal pra quem gosta, assim, dos lances, assim, de estudar bagulho de budismo, espírita, chakra, energia, os caras... Mano, tem uns bagulho que é muito vinculado. O Doutor Estranho, de uma forma geral, ele tem muito disso, né? As relíquias... sempre são ou mencionam, ou são baseados mas você sabe em, que tem, mitologia hindu, então, né? Assim, então, eu acho que assim, eu lendo um pouquinho sobre o Doutor Estranho depois, quando o Stan Lee criou o Doutor Estranho há muito tempo, ele só pegou os nomes, porque ele não entendia porra nenhuma de ritual, dessas não, coisas. Não, não. Ele só pegou os nomes. Isso depois foi sendo agregado, só foi fazendo escreveram uma menção, e realmente, né? Conhece. Mas o Stan Lee, quando ele criou o olho de Agamotto, não, tudo não, ele inventado, cara. Não. Não, Agamotto é inventado. Mas outras coisas, ele falou, esse nome aqui tá legal, deve ser místico. Ele colocou lá. Ele assistiu algum anime que um cara chamava Agamotto, ele falou, vai ser Agamotto. Igual, eu concordo plenamente. Foi exatamente assim. A princípio, ele foi jogando no ar. E aí, conforme foi modificando... Não, eu entendi, Raul. Mas isso é lá na origem. É, que nem tô falando que o Doutor Estranho, ele tem a estrutura idêntica do primeiro Homem de Ferro, né? Sim, o cara rico, arrogante, o caralho, né? E depois que se fode, né? De alguma cara, forma. Ele é até mais... Eu acho que ele é até mais arrogante que o Doutor Estranho, velho. Mas isso ajudou muito ele. Não, ele é. O Doutor Estranho é que... história, viu? Se você pegar o filme do Doutor Estranho, que é um filme bom, mas se tiver um filme rápido, tem que apresentar o personagem de forma rápida, não tem muito conteúdo. Jogaram agora, Doutor Estranho, chegou, é isso aqui, pronto. O fato dele ser perfeccionista ajudou a gente a entender que ele aprendeu tão rápido a ser um mago tão poderoso. É porque fala, é aquela questão é a questão daquela questão do que, tipo, o que ele vivia não é nada perto do que ele aprendeu, né? Verdade. Não, cita lá no filme que, tipo assim, da memória fotográfica dele. Exatamente. Que, né, que ajuda bastante também no, né, nas leituras, nos ensinamentos. E tipo, depois o cara fala, não, você nasceu pra isso. Então você vê que realmente ele é um cara assim, muito inteligente. Nas HQ tem, não, eu não li arco nem nada, eu só vi capa de gibi que eu falei, puta, mano, eu vou baixar pra ler essa porra aí. E tem o quê? Os Illuminati. Que os Illuminati são os mais inteligentes do isso da Marvel. Isso aí, eu sei, o Raul, isso aí vai... Eles já falaram que isso vai entrar no Guerra Infinita. Puta, se fizer bem feito, vai ficar muito foda, cara. Que aí, no caso, se eu não me engano, que... é o Reed Richards. Só que, né? só que isso requer um acordo com a Fox pra poder usar o Reed Richards. Pelo menos o Reed Richards. O Xavier, né? O Xavier tá. Mas o Xavier com certeza não vai entrar. Mas eu sei que os Illuminati, o Pantera Negra, tem o Namor. O Namor, ele tem o Namor, que é o Aquaman da Marvel. É. A Marvel tem o direito dele. Pode usar quando eles quiserem. Só que eles não usaram ainda, eu acho que não vão usar, porque ele é de água, desculpa. A Carol, né, o Jonathan? Mas ele é de água, ele é igual ao Aquaman, ele é inútil igual ao Aquaman. Pode crer, tirou da piscina, já era. Qualquer Pokémon elétrico faz mais efeito do que ele. Como estamos falando de Doutor Estranho, eu acho que vai ter muito mais coisa boa do que ruim pra fazer. A única coisa que eu acho que, assim, eu fiquei pensando no Doutor Estranho, eu falei, caramba, esse monte de monge que tá treinando com ele, cadê eles na hora que o bicho pegou? Nada, né, meu, cara, eles nem entraram na batalha, não fizeram nada, né? Sabe o que eu acho que é? Estavam todos no Quantum lá nos templos, sabe? Né? Que ele tá... Então, e nos outros dois? Nos outros dois só tinha um cara, velho. Mas sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que naquela treta foi uma coisa muito centrada entre ele e entre o vilão, o Caecilius lá. Não, sim. O cara foi direto pro pau, então não tem. Mas é porque todo mundo. Porque todo mundo tava num lugar só e nos outros lugares só tinha um cara defendendo. Ah, que ele tava na dimensão paralela, é que. Não, mas, realmente. É só uma coisa que me confundiu. Não, mas eles conquistaram muito fácil mesmo, Vinícius. Você tem razão. Cadê esse exército todo, né? Pra defender o. É, e uma coisa que eu li muito na internet de crítica foi da comédia do filme das piadas, falar que as piadas foram meio forçadas. Eu achei, algumas horas sim, mas. A única que eu achei que é meio chata é aquela que que a capa fica mexendo com a cara dele. Mas aquilo é. Aí eu vi em outros lugares falando que perceberam que, tipo, ela tá enxugando a lágrima dele. Não. Eu acho que piorzinho ficou aquela que a capa ficou puxando ele pra trás e ele tentando ir pra frente. Mas ela queria levar, ela queria avisar ele de alguma coisa, né? Ah, mas ficou bem bizarrinha, né? Não, mas foi pra ser cômico mesmo, né? Ficou. É, tem gente que vai achar um meio fora de contexto, né? Lógico, tem piada que a gente vê que é encaixada depois só pra atingir público, né? Tipo, a do Wong lá. A do Beyoncé, né? É, Wong só. Wong, tipo Beyoncé, tipo Adele. Tipo Eminem, né? É, tipo Eminem. Aí ele fala um monte, né? Tipo, é só pra atingir o público, né? Ah, e agora que você falou disso aí, né? A gente tava citando da Beyoncé, tem um momento lá que ele abre o Doutor Estranho, abre o teletransporte lá e pega os livros. Ele tá com fone de ouvido, o Wong lá tá com fone de ouvido ouvindo... Escutando Beyoncé. É, por favor. Isso, também. É, um ponto que eu não achei muito legal, assim, é, pelo menos pra mim, foi meio... forçado foi a motivação do vilão principal, não o segundo vilão lá que revelou no final, né, mas o vilão principal, assim, beleza, a família dele morreu, aí de repente, cara, ele já, a família dele morre, ele já quer destruir o mundo todo, a existência toda, e que tudo seja consumido no mar. Mas será que não foi por causa do que ele do leu? Tempo infinito lá. Porque ele queria... roubou um feitiço antigo, leu tudo que fazia, descobriu daquela entidade, e caiu na vibe de, essa entidade vai trazer o que realmente o mundo precisa, essa entidade. Ele pensou em ser eterno, né? É, sim, mas eu acho que ele é realmente um vilão. Novamente, né? Não, mas pra ele. Então, se ele tivesse sido enganado, tudo bem, ou iludido, mas não, ele sabia que o resultado era a destruição total. Eu acho que faltou. E ele destruiu tudo por causa dessa dor que ele tava sentindo. Eu já fui demais, entendeu? É, eu acho que faltou uma cena. Faltou uma cena de flashback dele, uma assim, de 2 minutos pra contar uma coisinha dele, que já ia dar uma ajudada muito. Então, mas é basicamente isso. O cara é um vilão descartável. Ele abriu um leque aí de outras possibilidades, de outros vilões muito mais interessantes, né? Que fazem já parte do universo aí do Doctor Strange. Mas falando em vilão interessante, o vilão final lá é o Dormammu? Dormammu. É o cara do Capcom Marvel vs. Capcom? Ele mesmo. Caraca, que da hora. Ele é o vilão principal do Doutor Estranho, né? Isso, exatamente. Isso. Aquela cena dele com o vilão final, cara, eu achei muito... Então, aquilo legal, é muito legal. Cara, foi legal muito porque, criativo, velho. Porque é uma decisão de luta final, que não é uma luta, uma batalha. É foi um negócio meio que desesperado, nada. Cara, meu. É uma barganha. O Dormammu fica aqui para negociar. Bom, foi todo mundo espera aquelas lutas épicas que vão destruir tudo, né? Mas não é o que acontece. Foi um jogo de xadrez, né? O cara pegou... O cara deu checkmate no vilão lá, sem dar violência. O que ficou melhor, né? Porque tipo, é o seguinte, por mais que o Doutor Estranho, ele é ou estava se tornando, né, o mago implacável da Marvel, ele ainda assim, a entidade cósmica é tão poderosa que ele não teria como bater no braço. Eu acho que uma coisa que a Marvel acertou em cheio foi não transformar o Doutor Estranho no mago supremo assim no primeiro filme, né? Exatamente, cara. É aquele negócio que ele falou: você, Dormammu, você comanda aí a eternidade e tal, não sei o que. Eu trouxe do planeta Terra uma coisa que não existe aqui, o tempo. E aí ele controla o tempo por causa da joia. Então, o vilão, ele tá acostumado com a eternidade, então ele não sabe lidar com isso. Eu achei muito louco ele ficando impaciente. O que que você fez? Aí ele, não, eu só adicionei uma coisa nova no seu mundo aqui, o tempo. Aí ele, vou te matar. Aí, bum, aí o cara volta. Aí ele começou a ficar... Ele morre de várias maneiras diferentes. Então, o que eu tava falando, eles conseguiram pegar nessa luta final a principal característica do personagem, que é a inteligência dele, né? Nem os poderes, cara. Tipo, ok, ele é um mago, pá. Mas o cara é super inteligente, usa isso na luta final como principal aspecto pra ele conseguir barganhar e ganhar de um ser que tecnicamente é invencível, né? Eu vi um meme, velho, muito engraçado, que mostra que o Doutor Estranho poderia ter perdido se o Dormammu fosse o Rick do Trato Feito, cara. Nossa. Eu já pensei que ia ser o Rick do Trato Feito. Ele não ia conseguir barganhar, não, cara. Deixa eu falar um pouco do aspecto mais foda do filme aí, que é a computação gráfica, né? Ah, é o visual. É um show à parte, impressionante. Caraca, eles dobrando as dimensões e tal. A gente já achava o Inception da hora, aqueles efeitos, né, de curvar a cidade e tal. Mas é elevado a outro nível, né? Foi absurdo, velho. Elevado a décima potência, assim. A cena mais da hora, assim, que eu achei, é a luta, aquela luta final que eles, que tá voltando o tempo e eles estão lutando. Cara, isso não tem no trailer. Muito louco. É muito da hora. O trailer não mostra, é verdade. É, naquela perseguição que a anciã vai dobrando, né, a realidade. No começo do filme? Logo no começo, né? Que vai cercando os vilões lá, achei muito foda. Bom, voltando na anciã, foi meio bosta assim a forma que ela morreu, né? Eu achei que ela a melhor personagem do filme e ela morreu de jeito bosta. É, então, porque ela morreu de um jeito bosta, tipo assim, mas de uma aceitável. Forma. E no conceito que ela tava vivendo, foi uma morte que, tipo, ela precisava passar, porque ela tava já imortal, ela tava sugando a energia do mundo das trevas lá. Então, espiritualmente, ela sempre via o futuro dela só até aquele ponto. Então já tava meio que, entre aspas, no destino dela morrer ali. Ela morrer sendo assim, no meio de uma luta. Primeiro que, pelo que deu a entender, ela é a lutadora mais forte ali do clã, né? Sim. É, entrou um cara na frente, o outro deu uma facada, uma espadada nela e beleza, ela morreu. Eu acho que poderiam, claro, matar ela nesse filme. E os dois estavam olhando, né? Assistindo, né? Isso. Poderiam. Faz parte da história o ancião morrer pra que o legado, né, seja transferido aí pro Doutor Estranho. Mas eu acho que tinham outras formas melhores de colocar essa morte, concordo, né? Cara, mas eu acho que a parte ela morreu de jeito que podia ter sido melhor. Meio rápido, mas né? O pós dela conversando com o Doutor Estranho muito. Aquela cena é muito boa. Bem caprichada pra um filme de herói, tá ligado? Exatamente, é um diálogo assim que vai além do que a Marvel tava fazendo, sabe? De conceito de morte, de vida. É, meio que abriu opções, né? Janelas aí pra novas futuras. E no filme serve perfeitamente pra mostrar que a partir dali o Doutor Estranho decidiu o caminho dele, né? Aham. Uhum. E é legal o conselho dela, né? O Stephen, você não aprendeu ainda, não, o mundo ou tudo à sua volta não é sobre você, é além disso, né? E é aí que ele começou a pensar, né? Abriu a mente dele pra ele pensar nas saídas e se tornar um mago melhor também. E, meu, lá nessa hora aí cita uma frase, cara, eu curti muito, muito mesmo, que aí já é uma... Depois a gente entra no assunto, mas que ela fala assim, pra você ter o controle de tudo, você tem que abrir mão do controle e se entregar a ele. Tipo, meu, isso tem uma filosofia por trás, e, cara, é muito foda, é muito foda. Quem estuda essa parte, assim, espiritismo, mano, é muito foda. Mas é aquele negócio, é muita coisa pra ser feita no filme, e no Guerra Infinita, os poucos comentários que os diretores lançou, falou que vai colocar muito personagem e tal, não sei o que, cara, eu acho que vai acontecer tanta transformação até o filme lançar, sabe, vai ser tipo que nem Guerra Civil, estão tendo uma expectativa de vão colocar muito personagem, e aí na hora vão ter que cortar pra costurar uma história fechadinha. Não, vão ter que colocar muito personagem porque os caras vão enfrentar o Thanos, vai precisar de muito cara pra enfrentar o Thanos. É, agora a pegada com o Guardiões da Galáxia vai ser isso, né, apresentar esse universo mais cósmico, encher de personagens pra introduzir o Thanos depois. Porque no nível de poder atual que a galera tá aí, não dá nem pro cheiro. Ah, isso não é. Talvez eu vou falar um pouco mais das Joias do Infinito, né? Mas é... Bom, o Doutor Estranho trouxe mais uma Joia do Infinito, né? Eu acho que não era a última. Não, falta uma. Falta uma. Falta uma. Essa é a premissa do início da Guerra Infinita, eu acho. É. Isso. Agora eu não sei se é aquela joia que eles são antes, né? Na hora que são filmes vão ter antes, né? Eles comentaram que eu li em alguns lugares que uma das joias tá no cofre do Odin lá, né? Será que não vai estar uma voltando já no começo? Então, pode ser, né? Pode ser que eles já apresentem a joia já no próximo filme do Thor. Mas eu não tenho certeza. Em resumo, cara, eu gostei gostei demais. O Doutor Estranho tá entre os melhores filmes da de heróis, um dos melhores filmes da Marvel. Pessoal, pra fechar então, cada um melhor e pior do ano, cada um. Beleza. Cara, posso começar? Vai, começa. Oh, desculpa, Ivaldo, quer ir? Não, de boa. Bom, melhor do ano, Doutor Estranho, qualidade gráfica absurda. Não conhecia muito o personagem, o que eu conhecia dele foram algumas animações que eu assisti que ele teve participação e uma animação de origem, né, que mostra a origem do personagem. A junção de história, qualidade gráfica, efeitos especiais, pra mim, o melhor filme do ano. E o pior, acho que vai pro nosso Risadaria lá, Coringa, né? O Esquadrão foi o pior, pra mim foi o pior. Porque é um filme que eu tinha uma expectativa alta, e quando eu sentei na cadeira do cinema, ela só foi diminuindo, até se tornar desespero. Maravilha. Beleza, então vamos lá, ó. Pra mim também, o melhor do ano, mas que eu não assisti na qualidade tão boa possível, mas foi o Doutor Estranho também. Você assistiu em 3D IMAX, Ivaldo? Ah, com certeza. Foi 3D Baymax. IMAX. Mas esse é um filme que aborda esse universo diferente, essa coisa de magia e tal. Eu fiquei muito surpreso, gostei pra caramba, espero muito do personagem. E pra fechar na cagada do ano, eu vou com Batman versus Deprimido versus Lex Luthor, que não existe. E pra mim foi um lixo. Mas o Ivaldo terminou? Acho que tava falando uma coisa aí. Não, só diz que o filme foi um lixo e o Lex Luthor não é o Lex Luthor. Ele vai falar que o Lex Luthor é um lixo. É o Doutor afetado. Então, antes do Doutor Estranho, eu tava com Deadpool na cabeça, cara, mas depois que eu vi, realmente já bateu aquela certeza. O melhor do ano é o Doutor Estranho, sim. Agora o que eu fico na dúvida de qual que é mais merda, se é o Batman vs Superman ou o Esquadrão Suicida. Suicida, ele tá mais recente na mente, então o ódio tá mais fervente do que o Batman vs Superman. Pensa tá assim, ó, põe na balança. Coringa e Lex Luthor, que você achou pior? Não, aí que é foda. Chuchupa, cara. Mas eu acho assim, como eu acho muito interessante um bom roteiro relacionado ao Coringa, que envolve uma psicopatia assim muito interessante, eu achei um puta, é a minha opinião, né, um puta desrespeito com o personagem Coringa. Agora o Jared Leto, esse último, cara, eu não curti o Coringa. É, de fato, a pior merda é esse Esquadrão Suicida. Além do Batman e Esquadrão, o X-Men também não curto. O Coringa Cafetão. Eu já entendi que você não gostou de Deus. O Coringa Cafetão. O Carlton. Sanderson, qual que é o seu? Carlton, pra você o que é? Vamos lá. Vamos lá. Pra mim, o melhor do ano foi o Guerra Civil. Gostei pra caramba da forma como eles conseguiram integrar todo esse universo Marvel. Achei bacana pra caramba a participação do Homem-Formiga. Achei que, na verdade, quando eu vi o filme, eu não sabia se ele ia ter um papel tão relevante assim. E na luta acabou se mostrando um personagem bem bacana. Agora, pro pior do ano, acho que não tem jeito, né? Esquadrão Suicida, Coringa Cafetão. Arlequina com bastão de beisebol matando todo mundo, o Capitão Frisbee, não dá, cara. Foi o pior do ano. Falou, Everton? Melhor Guerra Civil, que tem a melhor cena de luta dos filmes desse ano, né? E o pior, com certeza, Esquadrão Suicida, que é uma merda inacreditável. Cara, vamos lá, vou ser sucinto, né, pra gente terminar essa baixaria que foi esse podcast hoje. Que é essa a intenção, né? Cara, o melhor filme do ano é... Por favor, viu, Vinícius, você é muito prolixo. Né? Capitão América Guerra Civil, porque o Homem-Aranha tá demais esse filme. E o pior, com certeza, é a imensa merda cagada na tela do cinema do mundo, que é Esquadrão Suicida. Que filme ruim, puta que eu pariu. Enfim, acho que é isso, né? Nossa retrospectiva. Acho que é isso. Retrospectiva? Caramba, o Esquadrão Suicida mexe com você mesmo, né, cara? Mas eu ainda prefiro a Arlequina com bastão do que o Super-Homem com uma lança de kriptonita, mas tudo bem. Cara, esses foram os filmes de 2016 que a gente teve que aguentar. Espero que ano que vem seja melhor, né? Agora, né, cara? Nossa, por favor. Ah, eu acho que o pessoal vai aprender com os erros desse ano. Mas já vai, tá gravado. Já... vai. Tem que aprender com os que vão sair depois, que os que ano que vem já estão gravados, já era. Não dá pra mudar muita coisa. Dá tempo de mudar, dá pelo menos tempo de fazer uma uma edição que faça sentido, né? Cara, não, cara. Então é isso, vai né? Vai editar de última hora, vai dar bosta. É isso. É isso. Obrigado pra quem ouviu até o fim. Vocês são heróis. É, com certeza. Mais heróis do que muitos heróis que apareceram na tela do cinema em 2016. Acompanhe o Nerd Patriarca no Facebook, acompanhe o nosso feed do podcast, no site, no iTunes. Nerdpatriarca.com.br. Acesse nerdpatriarca.com.br e é isso, continue escutando a gente. Não esqueçam de curtir a página, hein, gente? Curtir, hein? Valeu. E pra finalizar a noite, eu vou usar a palavra do Deadpool. Hashtag peidei isso aí. Boa. Falou, galera. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu. Boa noite.